Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 54ª edição do Nerdrops. Estou aqui com os convidados Carlos Vivacqua e Rubens Cavaleiro, do Sobcontroles.com. Oi! Queria falar que é muito legal explodir prédio aqui no Brasil. Adoro. Supimpa. Você ganhou o seu macaco? Eu ganhei. O nome dele é Bubbles. E nessa edição teremos o trailer dos Jogos Mortais em 3D. Que entrou pro Guinness, fala, a propósito, né? Ouçam muito bem, entrou para o livro do Guinness, né? A gente vai conversar sobre isso durante o cast. Sobre o trailer do Tron Legacy, o diretor que foi definido pros Vingadores, fotos de alguns personagens da série do Walking Dead, em games a gente vai falar sobre os personagens do Marvel vs. Capcom 3, umas especulações sobre o Kinect e a confusão que o Stallone causou no Brasil e no momento só pra vocês conferem no final. E vamos para os nossos e-mails. E-mails. Nerd Mail. E vamos para mais uma leitura de e-mails aqui no Nerd Drops. Mas quem é você? Ah, não, quem? Oh, peraí, deixa eu... Vou aqui no seletor de múltiplas personalidades. Hoje eu sou o Vivacqua. E comigo aqui estão o Guizão e o Oliver Pérez. Você tá tendo o prazer hoje, Vivacqua, de estar gravando com a equipe titular da leitura de e-mails. Olha, você volta, estou vendo... Tá pensando cara. O quê, rapaz? Tá pensando o quê? Aqui é elite, rapaz. O prazer é todo seu, viu? Ah, não, obrigado, gente. Só pra avisar pros ouvintes aí, eu estou completamente de mamilos erectos. Os nossos parceiros aí, Rádio Animix, né, é confirmado os horários, né, a última vez a gente comentou que eles estavam reestruturando os horários de alguns programas e realmente estavam. O Nerdrops, ele começa agora a partir das 16 horas às terça-feiras. Então, cultura japonesa, anime, mangá, música e Nerdrops pra vocês toda terça-feira às 16 ali. Confiram. Quer dizer que se eu estiver lá, terça-feira, ouvindo minha trilha sonora do Narutão, do One Piece, do Bleach, do Fullmetal Alchemist, às 4 horas vai ser interrompido pela gente falando besteira. Mas, isso? Mais precisamente, você começa interrompendo, né? Ah, então você está em boas mãos. Se você está ouvindo o Nerdrops na Rádio Animix, um abraço pixelado pra você do Vivacqua, viu? Bom, outro recado que a gente tem que dar aqui é um abraço aí pro Maurício Biroshi, das Meias Deva, que confeccionou alguns... Como que chama? Pares. Confeccionou alguns pares de meias pra nós aqui no Nerdrops. A gente, inclusive, saiu jogando, né, que nem celebridade lá na SP Game Show. Pô, excelente qualidade as meias, né, falar mais o que, o Vivacqua aí tem experiência, né, tu tem as do Papo de Gordo, né? Isso, eu tenho as do Papo de Gordo e eu vou te falar, essas meias não são meia boca, o negócio que é de ótima qualidade. São meias inteiras, né? Pois é. Também eu quero mandar um abraço pro pessoal da Aeropost, que ajudou a gente lá quando o Polar resolveu perder a apresentação do Nerdrop da... Ele resolveu perder, foi ótimo, a partir de agora não está mais comigo, hein, gente? Ele guardou no bolso de trás e sumiu o pendrive, né? O SUS foi dar um abraço nele, né? Bom, aí o Rafael ajudou a gente lá a recuperar os arquivos e tal, foi muita gente boa. Então manda um abraço aí, galera da aeropost.com.br. Um abração. Bom, e sem mais delongas, vamos para os nossos e-mails. O primeiro e-mail aí do Felipe Bacelar. Fala, galera do Nerdrops. Sobre o último cast, gostaria de destacar as participações de Vivacqua e Johnny. Mandaram muito bem. E aí, Vivacqua, mandou bem pra caralho. Felipe, um abraço pixelado pra você, viu? Gostosinho. Lamentei a saída do pessoal do Nowload, mas o bloco de games está em boas mãos. Parabéns a todos pelo excelente trabalho. Aí, valeu, Felipe, abração. E o segundo e-mail é do Igor. Fala, galera do Nerdrops. Meu nome é Igor, 23 anos, estudante de jornalismo. Ó, você já podia estar formado, viu, cara? Dependendo da data que você entrou na faculdade. Não, é particular, tá parcelando aí dos pagamentos. Quanto aos comentários sobre a contratação do The Rock e do Ludacris e sobre o fato deles terem cara de ter participado de uns outros filmes é porque, pelo menos no caso do Ludacris, participou sim. Sim, do segundo filme do Velozes e Furiosos. Mais Velozes e Mais Furiosos, né? Que apesar de chamar Mais Velozes e Mais Furiosos, é o filme que os carros parecem mais devagares e mais lentos. Tá todo mundo calmo, não tem ninguém furioso no segundo filme. Até o cabelo do Ludacris tá relaxado. Seu personagem, o Tej, era amigo do Brian, do Paul Walker, e organizador das corridas em Miami. É, o primeiro cara que aparece, né, no segundo filme, logo no comecinho. Então, ele não chega nem a pilotar os carros, né? Ele é mais o manda-chuva da parada lá. É, ele pilota uma hora lá que ele... Ah, que a polícia pega ele, né? Mas só. É só. Apenas ele participar desse, que foi o segundo pior dos quatro. Uma péssima mistura de Miami Vice com Need for Speed Underground. Olha, você acha esse o pior dos quatro? Cara, certamente você não assistiu o Tokyo Drift, velho. Que isso, não. Não fala isso, não. Tokyo Drift balança o coração de todo mundo que viu Initial D. Galera que tá ouvindo na Rádio Animix, vocês sabem do que eu tô falando. Não, Tokyo Drift, ele veio com a novidade do Drift, né, cara? Só isso. É, e também porque ele tem o único, sei lá, Maverick Mustang do Japão, né? Tem o Vin Diesel no final, né? Ó, se você não viu, já era, né? Drops spoiler na sua cabeça. A gente tá cansado aqui de mandar spoiler do Velozes e Furiosos. Eles ficam velozes e furiosos, né? Então, o próximo e-mail é do Pablo Sica e ele diz: fala, gangue, aqui é Pablo Sica da lojanerd.com. Olha, só enfiou um jabá, nem percebi. Meu Deus. Passei mal de rir com o lance de atacar um vampiro é fácil por ele não ter reflexo. Essa foi do Oliver, óbvio. Fiquei imaginando os heróis Marvel perambulando por aí, sendo atingidos por pirulitos por criancinhas. Será que é aquele pirocóptero, né? É mais fácil. É, quando eles estiverem em forma de morcego, né? Aí eles estão voando, o pirocóptero acerta no ar. Emma Stone é o que Lindsay Lohan sempre tentou ser. Bom, na verdade, a briga é boa. Muito boa, aliás. Tomara que nossa sonhada Emma não se torne um avestruz e acabe como Lindsay. A gente teve o casal, né? A gente teve o Emo de Ferro e a Emma Frost também. Meu Deus. Ai, o problema é que quando o ferro fica muito gelado, né, normalmente gruda a língua. Então, ia ser o pior primeiro beijo da história do cinema. Quem leva ferro é o cara que tá... Deixa quieto, continue aí. Ok, Thor, eu estou me divertindo com a tentativa de fazerem esta película do Deus do Trovão. Vai ficar parecendo aquele famoso filme do Quarteto Fantástico dos anos 80. Beijunda a todos, até. Bom, alguém tem algum problema com aquele filme do Quarteto Fantástico dos anos 80? Nem conheço essa porcaria. Não, que é... Isso. Ninguém tem um problema, ele é um problema por si só, né? Deixa eu ler o próximo e-mail aqui, eu quero mandar um abraço pro Perna, do toscochanchada.com, e pro Alan, de Guarulhos, né, que mandou e-mail pra gente dizendo que é a primeira vez que ele ouve o Nerdrop. Valeu, meu querido, um beijo na bunda de vocês dois. Pois é, você vai mandar um abraço pro Perna? Seria legal se você mandasse um abraço pro E-Perna, né? Essa ninguém entendeu. Pode cortar, viu? Essa foi avançada demais. Quem manda também aqui é o Álvaro José Ferreira, de Itaquera, São Paulo. Fala, galera do Nerdrops, beleza? Beleza, tudo bem? Tudo bem, você? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também. Não, tá frio aqui, eu tô com preguiça de botar uma roupa mais quente. Mas continua. Você esquenta as roupas? Eu esquento. Cara, se o Hulk planejado pela Marvel for doentio e frágil, como na HQ e na animação do Supremo, o Adrien Brody é o cara ideal para o papel. Compare fotos dele com o Bruce Banner do Supremos. Um abraço e parabéns pelo cast, tá cada vez melhor. Muito obrigado. Abraço aí pro Álvaro também. Então, vou comentar. O Nerdrops foi junto com o MRG na cabine de imprensa do Predadores e o Adrien Brody tá um monstro. Ele tá 3 vezes o tamanho. O nariz tá o mesmo tamanho, mas ele tá musculoso, grande, correndo, ágil e badass motherfucker. Eu não sei o que aconteceu com ele. Acho que eu vi o Nerdrops e inflar o garoto. Não comeu muita banana lá no set de King Kong, né? Pois é, deve ter sido. Pra aguentar Alice Braga, né? Fazer o quê? O próximo e-mail é do Rafael Ramalho, 27 anos, engenheiro mecânico São Paulo, capital. Antes de qualquer outro comentário, eu preciso lhes dizer que a parte de quadrinhos do Nerdrops 53 entrou para a história. Todos estavam inspiradíssimos. Chamar o amálgama de Hulk com Drácula de Rúcula foi simplesmente sensacional. Foi o ápice. Eu sempre dou uma atenção especial à parte de quadrinhos, esperando algo como, finalmente as séries mensais da Marvel DC estão interessantíssimas. Mas sei que é bem difícil, sim, é bem difícil. Talvez elas nunca fossem algo que dê valor, nós aqui crescemos. Faço uma recomendação, na verdade é uma vontade minha, de comentar mais sobre quadrinhos fora do mainstream que são ótimos. Como já disse antes, o formato do programa é ótimo, os programas estão se tornando a cada semana melhores. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Valeu aí, Rafael Ramalho, 27 anos. Eu só fiquei preocupado porque ele começou o e-mail com bom dia, doutores do Nerdrops. Eu falei, rapaz, eu tenho que tirar um doutorado agora, eu tô só... Irmão, tô colaborador, já tem que tirar o doutorado? Que blog difícil! Quando é engenheiro tá te chamando de doutor, rapaz, isso vale alguma coisa. Bom, outro e-mail aqui é do Léo Luz, olha lá, o nosso finado Léo Luz. Como é que uma pessoa que dá a luz morre, é finado? É que o voto e-mail é banido da internet. Olá, pessoas estranhas do Nerdrops, como não poderia deixar de fazer, mando um e-mail atrasado pra vocês, já que a vida está corrida e eu ainda estou 2 episódios atrás. O louco tá que nem Rubinho, pé de chinelo. Ou seja, ele tá comentando esse cast por premonição, né? 2 episódios atrás. Então, nesta leitura de e-mails do episódio 54, eu vou comentar o número 52 aí, ó. Com minha ilustre participação. Queria agradecer a vocês por buscar lá nos primórdios, episódio 8, o meu comentário sobre maquete. Eu ainda não desisti de levar ao mundo a pronúncia correta. Correta. Correta no seu mundo, né, meu querido? É o cara que pede um cheeseburger no restaurante, né? Correta no planeta dele e no Japão do Godzilla. Eu não quero comer chocolate na casa desse cara, velho. Vou colocar... Olha aqui, meu querido Léo Luz. Eu vou colocar isso aqui pra você no post, tá? How do you say? Qualquer dúvida, é só você clicar e ter certeza de como se fala, tá? E outra coisa, a gente fala errado também, né, cara? Porque não é machete, é machete. Tem não, força é machete. É, quando você fala com o deletrerro, né? Mas o certo é machete. Então, pra você, meu querido Leo Luz, ouça atentamente a pronúncia correta de machete. Machete. This is machete. They called him machete. E pra terminar essa leitura de e-mails aqui, o próximo e-mail é do Eduardo Cosso, 31 anos, São Paulo, capital. Primeiramente, conferi as imagens do Thor e não achei o visual ruim. Ao contrário, como é um mundo fora do nosso, as vestimentas se encaixam nesses cenários. O diretor Kenneth Branagh nunca decepcionou em todo o visual de seus filmes e não é agora que a Marvel vai dar bola fora. Agora a Marvel vai dar bola fora ou o diretor? Tô confuso. Capitão América mostrou mais do que será. Teremos muito a descobrir sobre essas duas produções. Só não gosto da ideia da conversão para 3D. Se não filmou com essa tecnologia, que não converta. A tecnologia estava presente na produção desses dois filmes, só aceitável em produções mais antigas. Não, mas deixa eu dar uma ideia. Você também pode ir ver na versão normal. É, verdade. Desliga o 3D, meu amigo. Vai ver no cinema perrapato da sua cidade, né? Exatamente, você não precisa nem pagar mais. Ryan Reynolds ficou bem caracterizado, mas o que preocupa é o roteiro. O visual caprichado e o roteiro escrito em papel higiênico não combinam. Já Transformers 3 gostaria que fosse o último filme. Afinal, uma trilogia é bem mais estilosa que uma quadrilogia. Aê, gente, vocês podem não ter ouvido, mas eu tentei 4 vezes falar quadrilogia e eu falava quadriologia, tá? Parecia mais um estudo do que 4 filmes. Se continuar, temos o MacD para assumir a direção. Não combinariam bem? Valeu. Esse MacD é o quê? É alguma coisa do McDonald's que eu nunca vi? Não, ele é diretor do último filme do Exterminador e diretor das Panteras. Ah, as Panteras, eu adoro aquele filme. Tem até roteiro, tem uma história, eu acho, não tem? Além das meninas gostosas. E ele também produziu um jogo da Alice, no Coisas Maravilhosas. Essa foi a leitura de e-mails do Nerdrop 53. E simbora pro cast que eu bato sem vergonha. Simbora. E como é que eu faço pra mandar e-mail pra cá? Escute até o final. Cinema. Vamos aos destaques de cinema. Jogos Mortais entra para o Guinness como o filme mais rentável de terror da história do cinema. Confiram as novidades da Comic Con 2010. Definido o diretor de Os Vingadores. Andy Brody pode ser o Homem-Formiga da Marvel. Zack Snyder vai mesmo fazer o filme de Shark. E confirmado o vilão de Batman 3. Swinging 60s, here I come, baby, yeah! Apareceram 2 cartazes do último filme da série de Jogos Mortais, que tem a tristeza e a alegria de muita gente. Aí lá fora, um dos posters foi chamado de Sol 3D. Um deles apareceu no site Shop Field Drop, que é um olho, né, com o símbolo do Jigsaw aí, né, uma espiral vermelha no olho da pessoa. E o segundo, cara, é muito louco, que é um olho em 3D, ele fica se movimentando de um lado pro outro, com vários elementos saindo dele, assim, do filme, né, os personagens e armadilhas e tal. E o próprio site do filme, vocês entraram, ele tem esse mesmo olho e ele segue o mouse pra onde você colocar. Junto com ele, na Comic Con, também saiu um trailer fudido, diga-se de passagem, dos Jogos Mortais em 3D. Quem quiser conferir aí, mostra algumas armadilhas, né? E aquela trilha sonora que eu particularmente acho animal. Caso vocês não saibam, meus queridos, tem uma coisinha, uma pequena notícia que saiu sobre os Jogos Mortais essa semana. Oliver Pérez, meu querido. Guinness Book do Record, ok? De Record pra você. Isso é natural. Depois que você tem 7, 8 filmes em menos de 4 anos, né, cara? Tem que entrar pro Guinness, né, cara? Claro. Não, mas não é por velocidade de produção. A franquia faturou 730 milhões de dólares no mundo e vendeu 30 milhões de DVD. Era por mais sangue usado. O Rambo 4 bateu qualquer recorde. Né? É verdade. A série de filmes de terror de Jogos Mortais entra lá para o livro dos recordes, Guinness World Records, como a mais bem sucedida franquia de filme de horror. Que foi o que contou a quinta-feira, né? A Reuters. É um dos produtores da franquia Mike Bird. A inclusão do Guinness acontecerá nessa sexta-feira durante a edição da Feira de Cultura da Pop da Comic Con em San Diego, que tá rolando agora aí na Califórnia. O Berg disse o seguinte: estou em choque. O fato de superarmos sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e Halloween e o Massacre da Serra Elétrica é um grande reconhecimento ao trabalho do nosso elenco, equipe e parceiros. Pô, a franquia, pra quem não sabe, né, cara, tem 6 filmes e é lançado normalmente na época do Dia das Bruxas, desde 2004. E também, atualmente, aí nos últimos, acho que nos últimos 4 filmes, aí ele tem auxiliado na campanha de doação de sangue também, né? Eles têm feito uma campanha humanitária aí em busca de doação de sangue. O Massacre da Serra Elétrica tava até competindo aí com Jogos Mortais no Guinness, né? Mas foi desclassificado ao saber que era gasolina e não elétrica. Até hoje eu queria saber por que que Serra Elétrica é a gasolina. É porque fica mais sexy, né? Que era o Massacre da Serra, a gasolina, é foda. Pô, mas aí... O Massacre da Motosserra, né, pô? Eu fui ler a notícia saiu no Reuters e não no Hooters. Hooters é aquele restaurante das meninas peitudas, né, não? Se tu imagina, né, cara? Depois dessa daí, só chamou o Vin Diesel pra ser o Leatherface com a a Serra Elétrica de gasolina, né? Mas agora vamos convenhar. Se traduzisse literal o Leatherface... Vamos convir. Agora, se a gente traduzisse o Leatherface pro português cru, a gente teria o nome de um cangaceiro, é o cara de couro. Cara de couro? Que medo, né, cara? Coroface. É, tipo pornô, né? Meu Deus. Meu querido, não importa a cara do peão, acontece que um cara que tava em condições terminais de câncer consegue ser mais violento que Jason, Leatherface e Freddy Krueger juntos. Não, isso sem mencionar que ele não mata, né? E não mata ninguém. Assim, não mata ninguém não, né? Não bota a mão em ninguém, ok? Desculpa aí, um cadáver tá matando mais e fazendo mais sangue do que todos os outros seres mitológicos e místicos e assassinos psicopatas serial killer da história do cinema, tem alguma coisa aí, né? Cara, eu vou ser expulso aqui já desse cast se eu falar que eu só contribuí com Obamas aí do primeiro filme, não assisti os outros. Eu vi só o segundo e eu queria ter visto mais, mas fiquei com preguiça, mas o Guizão vai passar um resumo. Pessoal, é só mandar um e-mail aqui pra gente que o Guizão vai resumir pra todo mundo os 6 filmes. Quem estiver disposto a editar um cast, eu posso fazer um pra vocês de Jogos Mortais, ok? Um cast de 5 minutos. Então, o cara chega lá, bota armadilha, as pessoas têm que sair e morrem ou fazem escolhas que machucam elas. Valeu, galera. Até o próximo cast. That's a bingo! Bom, e nessa semana que se passou, começou também o evento mais esperado dos nerds aí, a San Diego Comic Con de 2010. Uhul. E uma das atrações que ela chega aqui mostrando é o novo trailer do filme Tron Legacy, né? Que é uma continuação do clássico da Disney lá de 1982. Lembrando que o filme vai ser em 3D. Ah, mas o primeiro filme já era, né? Em 3D, né? Só não era em 3D. Não, ele não tinha exibição em 3D, né? Mas a tecnologia já tava andando pro 3D em termos de animação, né? Bom, e aí durante a apresentação, né, esse trailer ele foi exibido e cara, a galera ficou impressionado pela beleza das imagens, né? Tudo muito high-tech, aquele visual clean. E inclusive o Jeff Bridges, né? Ele tem um avatar mais novo, né, cara? Uhum. Eu acho impressionante. Eu não sei explicar aqui se é realmente computação gráfica ou se é um viajante do tempo. É meio difícil, cara. Bom, o Tron Legacy, ele tem direção do Joseph Kosinski. O filme conta aí no elenco elenco com o Garrett Hedlund, que vai fazer o filho do Jeff Bridges, né? O filho do personagem Kevin Flynn. Ainda a gostosíssima Olivia Wilde. Conta também com Bruce Boxleitner, James Frain, Beau Garrett e Michael Sheen. Confira aí no post o trailer. Vocês estão aguardando algo de bom aí do Tron Legacy? Tudo de bom. Não necessariamente do Tron, cara. Eu sempre aguardo alguma coisa foda da Disney, velho. É, ó, vou falar aqui com exclusividade pra vocês, hein? A Disney não vai lançar mais filme dela que não seja em 3D. Só os outros que ela distribui, mas da Disney, qualquer coisinha vai ser em 3D. Vai sair um de dança até o fim do ano. Então a Disney, se preparem, galera, que agora óculos no cinema não é moda, é obrigatório pra ver os filmes da Disney. Só uma dica pra vocês aí, ó. 1 minuto e 45 e 1 minuto e 50. É o movimento do filme em 3D, cara. Não tem. Não, cara, a qualidade da animação desse filme é muito foda. Eu acho que, assim, pela temática do filme, né, cara, ele tem que ser em 3D, em exibição em 3D, né? Depois de Avatar, meu, é o filme mais qualificado pra ter esse tipo de exibição, né, cara? Acho que compensa mesmo o investimento das filmagens, né? Porque é só lembrar, existe o processo das filmagens em 3D e existe o processo de conversão, que a galera reclamou pra cacete lá do Fúria de Titãs, e foi um dos filmes que acabaram sendo convertidos, e a performance dessa técnica acabou sendo uma bosta, né? Durante as exibições, e todo mundo achou péssimo, né? Compensou mais ver exibição normal do que a em 3D. É, a Disney, ela não vai brincar em serviço, ela não vai ficar convertendo filme, ela não vai ficar mandando mal, ela vai filmar em 3D, ela vai exibir em 3D, ela vai fazer de tudo pra fazer isso. É por isso, eu acho que ela oficialmente exterminou com os filmes 2D dela, porque ela já sabia que o 3D era tendência de mercado. Eu acho natural, cara, principalmente uma empresa como a Disney, que é sempre inovação, né? Eu tive a oportunidade de assistir um tempo atrás na casa do Oliver, o começo do Tron Legacy, a senha entre os 8 milhões de DVD. Não, o Tron... Opa, não, o Tron Legacy não, tá me chamando de pirata, filho. Eu tive a oportunidade de assistir um tempo atrás, quando eu fui na casa do Oliver e o Tron novamente, né, pelo menos no começo, entre os 8 milhões de DVD que ele tem lá no armarinho dele, eu consegui achar o Tron. E eu vou dizer uma coisa, cara, tinha um cara preso no começo do filme, chamado Google. Soltaram ele, eu acho que soltaram, eu não sei se soltaram esse cara no decorrer do filme, mas eu acho que ter soltado ele não foi uma boa coisa. Pois é. Analisando ele no Vale do Silício, né? Mas o Google, ele quer voltar pra lá, você pode ver que hoje ele só fica buscando. Como voltar ao Tron. É impressão minha, cara. É só nesse Tron que eu percebi que tem a mini logo da Disney acompanhando. Porque eu não vi nos outros filmes mais recentes. É, realmente. Ele tá querendo dizer ele que tem a marca Disney mesmo por trás do filme. Não sei se essa exposição, eles quiseram fazer essa formatação mesmo. Porque tem ali, né, cara? O que o Rubens tá falando, cara, procede, né, cara? Geralmente, a primeira coisa que a gente via na produção era um puta tapa na cara Disney, né? That's a bingo! Bom, e ainda no evento, tem outra atração pra você ver que a Warner também é outra especialista na área de merchan, né? Ela simplesmente, ela disponibilizou o corpo do ET Bin Sur do filme do Lanterna Verde à exposição na Comic Con, cara. Não é pouca merda não, velho. E é uma parada muito bem feita, né? Que é um esquife de vidro, né? Contendo o corpo do personagem, que é, como todo mundo sabe, é o cara que, né, faz a entrega do Anel do Poder pro Hal Jordan. Provavelmente, né, vai ser um dos elementos aí do início do filme e que vai estar chegando aí no dia 17 de junho do ano que vem. Tomando c... né, cara? Essa Comic Con deve ser foda pra caralho. Cara. Então, se você tá ouvindo isso, você gosta do Nerd Drops, tá com alguns milhões sobrando na sua conta, a gente faz a cobertura completa, grava o cast de madrugada lá, é só mandar a gente vai tranquilo, é um fardo, mas a gente carrega ele pela sua empresa. Participa de todos os dias, né? Sem problema. Sem problema nenhum. Come nas custas e faz o review dos restaurantes pra você, que tá patrocinando a gente. Pode relaxar que a gente cuida do seu dinheiro. Saiu até uma imagem, esses dias, umas notícias, com as imagens principais das grandes atrações aí, né? E no caso escapou uma aí do Lanterna Verde, que é do Ryan Reynolds, né? Meio caracterizado já como Hal Jordan, cara. E pra mim, cara, perfeito, né, cara? A gente cansou de falar mal, pelo fato de ser o Ryan Reynolds, né? O piadista, um negócio assim, mas pelo jeito parece que ele tá bem, assim, encarnado aí no papel. Parece que vai sair um resultado bem legal. E não só isso, né, cara? O Warner já mostra uma p*** de uma confiança por deixar a mostra, cara, um item de cenário do jeito que tá aqui, cara, que é o corpo do Abensur, cara, que é, porra, é um trabalho fantástico mesmo. Uma lanterninha, né? Não uma lanterna, sei lá, em cima de um pedestalzinho. Pô, os caras colocaram um personagem fudido, né, cara? Que é o cara que dá os poderes pro... E fudido mesmo, o cara tá com um buraco no ombro, parece que estuprado por um Galactus da vida. É, fudido nos dois sentidos, né? Que ele deu o anel ainda pro Hal Jordan, né? E, cara, isso lembrando que é tamanho natural, hein, cara? O anel? Um por um, um por um. Um pra um. Qual é o tamanho natural de um anel? Não, é assustador, assim, porque o pessoal parece o túmulo do Stalin, sabe? Mas é muito mais interessante. Com certeza. Que somos nerds. Quando aparece as coisas na Comic Con, cara, dá pra perceber que Comic Con e E3 são o ápice do universo nerd, cara. Não adianta, né? Pois é. E outra, você viu que na terceira foto ali, no fundo tem um Robert ali? Vamos ver se você reconhece ali, de costas. Um do Dragon Ball. Por ele, hein? That's a bingo! Bom, continuando aqui as notícias da Comic Con 2010, lembra que a gente, né, reclamou que o elmo do Thor não estava aparecendo até então? Olha só, né, além do corpo do Abensur em tamanho real, a galera lá na Comic Con já pode ter uma prévia do que será o elmo do Thor. Ou, se vocês quiserem, uma versão real do capacete do Câncer, né, do Cavaleiro de Ouro, do Cavaleiro Zodíaco. Pode ser também. E um de prata, né, tem nas fotos, tem aí o capacete de Odin, o do Loki e o do Thor, confirmando a nossa teoria do cast passado de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, é o filme de Cavaleiros que todo mundo quis ver, né, em live action. Não, eu nunca quis ver um filme dos Cavaleiros. Aqui, ó, tem até o capacete de Capricórnio. É verdade, né? Cadê o suco? É só se eles se utilizarem da... que nem o Vivacqua falou, né? Que teve uma foto no programa passado, que a gente comentou, que a iluminação combinou muito bem com o figurino, entendeu? De repente pode ser, a gente tá falando assim também, mas são cenas cruas saindo direto das filmagens, né? Mas nada impede do pessoal colocar um filtro, uma iluminação, alguma coisa que possa dar uma aparência de metalzão mesmo nas armaduras, né? E nada impede também da gente ser pop pra caralho, e nunca sabe dizer como teria um capacete teria feito de ouro de verdade, entendeu? Então talvez eles pareçam de verdade com capacete de ouro, mas como a gente tá acostumado com coisas folheadas a ouro, Tu é louco, cara. Se tu andar com um capacete de ouro maciço na cabeça, vai andar com a cabeça entre as pernas, né? Pois é, mas você não é o deus do trovão, né, cara? Mas se for de ouro também, cara, é maleável pra caralho, né? Se levar uma topada na orelha... Não pode ser 100%. É por isso que eu sou a favor do Thor usar um elmo de Michelin. E também saiu outra imagem, né, do Chris Hemsworth pegando o martelo, sei lá, de um monte de pilha, de destroços lá. Uma cena até interessante, eu achei, né? Por hora foi a melhor caracterização de Thor, né? Ele vestido como civil, porém ao lado da lancheira torradeira dele. Ali é, parece operário total, né? Isso, operário total, cara. De construção civil mesmo, né? No meio de chuva e tal, né? Foi uma imagem até, pelo menos, remete muito ao que é os quadrinhos e desenhos animados e tudo mais, né? E também tem uma imagem logo seguida dessa de um cenário mais aberto, das pessoas vestidas, do que é o Salão Real do Odin, né? E que finalmente tá aparecendo uma cena digna de deuses, porque antes eram aqueles closes da roupa de borracha. Aqui tá os grande Anthony Hopkins no meio do anfiteatro, parece uma obra do Niemeyer horrorosa, mas faz jus aos douradinhos dos deuses de Asgard. Eu vou te falar, na real, cara, eu admiro o Anthony Hopkins como ator e tal, mas eu não acho que é um papel pra ele não, cara. E de lobisomem é, né? Bom, não, mas pelo amor de Deus também, segura a onda aí, né, Guizão? Ó os parâmetros que tu vai adotar pra comparar, né, cara? Cacete, mas... mano, tá ali. Vocês já viram uma revista que chamava Herói? Eu já, pô. Manja quando vendia os kits do Cavaleiros do Zodíaco, que era uma cena tipo santuário, com o trono, com não sei o quê? Sim, na época que era o formato pequeno ainda. Isso, que eles eram da Bandai pequenininha, que ele vendia... Caramba, velho, essa imagem aqui que ele tá na, sei lá onde, no Valhalla, sei lá onde que eles estão aí, fodão, no lugar deles, que, mano, é aquela foto, cara. Cavaleiros do Zodíaco no cenário de papelão que vendia no Herói, velho. Cara, algum fã com certeza vai ter esse cenário aí guardado naquele armário cheio de pó lá e vai mandar aí, com certeza. Colecionadores de revistinha do Herói. As imagens a gente já tem, né? Resta saber torcer, né? Pra que realmente haja um processo aí que deixe mais convincente essas armaduras aí no cenário do filme e posteriormente, né? No filme dos Vingadores, né? Mas ali, na hora que ele tá de operário também, cara, me deixa na dúvida que parece que ele tá num laboratório que pegou fogo porque tá chovendo agora, né? Ali dentro, ali anti-incêndio, né? Sim, é. Não parece chuva especificamente, né? É, parece que a água daquele pegou fogo, né? Então. Sistema de incêndio, né? É, pelo que eu tô vendo ali, eu acho que é a SHIELD ergueu uma construção em volta, que se você sabe disso... Pode ser um laboratório, né? É, alguma coisa pra dar estrutura pra tentar retirar o martelo, porque ninguém consegue... É. Eu imagino também que seja isso. O Excalibur, né, cara? Parece que ele tá arrancando, tipo, arrancando a espada, Excalibur. Só ele, foi feita só pra quem específico arrancar e tal. É, então a SHIELD descobriu, a gente sabe que a SHIELD descobre onde tá o Mjolnir, o martelo de Thor. Oh, spoiler! Ah, a gente sabe, então... É, não dá. Você viu Homem de Ferro 2, você sabe alguma coisa relacionada. Agora, então, eu sou leigo aqui na parte de Thor, mas ele faz a menção nos quadrinhos nessa parte de arrancar o martelo, tipo Excalibur, existe isso? Ou eles estão inventando ali? Não, na verdade, a lenda do Rei Arthur foi baseada na lenda de Thor, que só o escolhido poderia tirar. Mas aí, o Thor, lembrando que a mitologia asgardiana é muito anterior ao Rei Arthur, mas é muito mesmo. É que o de Thor, eu sei que ele pode, o único que pode levar, consigo segurar o martelo, né? É isso, né? É ele e o Hulk muito bravo. That's a bingo! Bom, e se você não está contente com esse Thor, fique sossegado, porque ainda vai ter participação especial do Eric Allan Kramer, que fez o melhor Thor dos cinemas, que foi no filme Hulk vs. Thor, velho. Melhor, entenda como único, né, até agora. Vai, reclama, fala que não, o que a gente falou, né, a gente queria um visual mais pele de urso. Olha aí a foto do cara. Olha, o cara tá de pele de urso, com martelo na mão. Tu pode ver que o Hulk do lado, ele tá até rindo, né, cara? Uhum. Mano, esse Hulk, cara, é a cara daquele Hulk do filme dos Trapalhões, manja. Uhum. E essa história aí é depois do bronzeamento artificial, né? Que conhece essa ali, antes de proibirem, né? É aquele filme que compensa pela tosquice, né? Você se diverte demais, cara. É, na verdade, é um filme de 88, pra você ter ideia. Pois é. Eu acho que se a gente conseguisse um dia, a gente tinha que juntar todos os ouvintes no Nerdrops numa sala de cinema em São Paulo. E ia ser demais. E fazer, cara, uma sessão de Thor de todos os filmes do Hulk. Todos os filmes que a gente dá dica, na verdade, né? Porque os programas passados a gente deu a Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, que acabou virando um hype entre os ouvintes aí, né? Então, galera, vai lá, procura os filmes do Incrível Hulk. Não pode ser os de computação gráfica, tem que ser o Lou Ferrino pintado de cor de pântano. É, Hulk Old School. E Peruca da Mara Maravilha. Do Chitãozinho Chororó, picada e arrepiada. Feito com bombril, né? Putz, cara. É por isso que o Hulk, cara, é incrível, mas né? O melhor dessa época, cara, é que o efeito especial não tinha computação gráfica, né, cara? O cara tacar pólvora, faísca, tudo real time ali, né? O cara filmando e tudo subindo e caindo ali, cara. Ah, beleza. Eu sou da teoria, cara, que naquela época o slow motion quem fazia eram os atores também, velho. Porque eles tinham uma maneira de correr muito escrota, velho. Principalmente o Hulk, cara. Nossa, eu só lembro do... Como é que é? Do Homem de $1 milhão. 6 milhões. 6 milhões. O cara corria em câmera lenta. Cara, hoje um homem de 6 milhões de dólares tem o quê? Alguns celulares? Uma Ferrari. Uma Ferrari. Cara, o investimento dele ele é todo analógico, é isso? Parece um pedido do Dr. Evil fora de época, né, velho? É, eu quero 6 milhões de dólares. É. Que bilhões, se podemos ter milhões. That's a bingo! Bom, continuando aqui nas notícias de cinema aqui na Comic Con 2010, vocês podem conferir aí dois posters conceituais, né? Onde mostra aí o Thor tendo uma batalha junto com o Loki e outra do Capitão América, né? Que dá a entender um cenário de Segunda Guerra Mundial. Todos, né? Posters artísticos, né? Junto com esses posters aí sai a notícia da confirmação do diretor pros Vingadores e realmente quem fica no cargo aí é o Joss Whedon, que tava com o nome aí meio que rumorizado nas últimas notícias, mas enfim, acabou sendo escolhido, né? Como a gente comentou aqui, não chega a ser uma surpresa, porque ele já cuidava do roteiro do filme ao lado de Zach Penn, que também escreveu o último filme do Incrível Hulk aí. É, Os Vingadores tá confirmadíssimo aí pro dia 4 de maio de 2012, e já tem no, né, escalados naturalmente aí pros papéis de Homem de Ferro, Viúva Negra, enfim, toda a galerinha, o Robert Downey Jr., a Scarlett Johansson, Chris Evans, né, que vai ser o Capitão América, Chris Hemsworth, que vai ser o Thor, Samuel Jackson como o Nick Fury, e o Don Cheadle, né, como o Máquina de Guerra. Gostaram do nome aí pra e direção? E quem vai ser o Hulk? Por enquanto, estão rumorizando o Mark Ruffalo, né? Você tá zoando. Poxa, mas mudaram o Hulk duas vezes já, o Máquina de Combate, o Máquina de Guerra, e todo mundo muda, cara. Por que não? O Ruffalo é vesgo, velho. Ué, então o Hulk vai ser vesgo. Os caras estavam contando o Adrien Brody pra Bruce Banner, e o nariz do cara, velho, parece um, sabe, um galho quebrado. Não seja por isso. Pois é. É que o Mark Ruffalo, cara, é muito comédia, cara. Ah, ele faz filmes variados, na verdade, né? Faz milhões de comédia, ensaio sobre a cegueira e acabou. Que é isso, cara. Faz um monte de comédia e faz o Zodíaco. Ele fez o A Ilha do Medo lá com o Leonardo DiCaprio, ele fez o Colateral, entendeu? Papéis diferentes, cara. O cara é bom. O Mark Ruffalo é bom, sim, cara. Só zoando com a cara dele, cara. É, você tá zoando com a cara dele porque ele é vesgo e ele não vai te ver de frente a frente, né? É. Você é muito injusto. Vamos ver se você fala isso depois que ele vira o Hulk, né? Bom, o Joss Whedon aí, ele trabalhou com quadrinhos, na verdade ele é criador de Buff, mas por outro lado ele é criador de outra boa série também, que é o Firefly e o filme, né? Que foi... E o Dollhouse, né? Então ele é o campeão de séries canceladas, é isso. Exatamente, isso mesmo. É, não, ele dirigiu o Dr. Horrible Sing Along Blog, que é um musical curtinho muito legal. Fez, cara, Angel. Meu Deus do céu, ele não fez uma coisa boa. Assim, não tô falando que Firefly não é bom, mas tudo que ele fez foi cancelado. Angel, Serenity, Dollhouse, Firefly, o Buffy foi a coisa que mais durou. Ah, mas tudo bem, então a gente descobriu que ele não serve pra fazer nada longo. Como o filme vai tomar uma hora e meia, tá tranquilo. É, tá tranquilo, vamos ver então. É a prova que em Hollywood você não precisa ser competente, basta você tá trabalhando, né? Pô, e eles fecharam um pacotão com ele, né, cara? Ele vai tá pegando o trabalho de todo mundo, né, cara? Não é... Ele vai tá pegando, na verdade, as coisas mastigadas já, né? Os personagens vão estar todos desenvolvidos, até lá, pô, o Homem de Ferro já tem 2 filmes, né? Já vai ter o filme do Capitão América, do Thor, e do Hulk, queira ou não, né? Já teve 2, então... O negócio dele, acho que vai ficar com a pancadaria, né? Vamos ver, né? Acho que não tem muito o que errar, não. Vou dar esse voto de confiança, hein, Joss? Ó, um voto meu de confiança. Tô de olho em você. Diferente do Mark Ruffalo, que é vesgo. That's a bingo! Então, estão cogitando aí já um possível candidato aí pra ser o Homem-Formiga aí, filme da Marvel, o Adrien Brody. Não é o nada Adrian... insignificante, né? O Adrien Brody. Ele é Brody. É Brody. É mano, né? Ele é mano. Então, a informação saiu primeiro ali no Twitter do John Cabea, do blog do AMC Script to Screen, e foi confirmado pelo Latino Review. Esses caras, puta, cara. Os caras estão em tudo, né? Deve ter espião em tudo que é lado, né? É lógico, velho. Tem latino em todo lugar do mundo, cara. Pois é. Normalmente com a camisa do Flamengo. Por enquanto, então, não se sabe se o Marvel Studios teria interesse na contratação do ator. Então, é tudo rumores, especulações. Né? E vocês, quem que vocês acham aí que poderia dar um bom Homem-Formiga? O Rick Moranis. Os filhos deles, pelo menos, né? Família ali tem experiência em andar em formiga, meu Deus. É, cara, bom, a notícia boa aí é pro Adrien Brody, né? Que só assim pro nariz dele diminuir, né, cara? Pois é. Pena que o Gary Coleman morreu, né? Ele podia ser o Homem-Formiga em tamanho natural. Não, o negócio é o que a gente falou. Apesar de ser um personagem sério da Marvel... Não se esqueça, Oliver, um dos mais inteligentes do mundo. Ah, uhum. Mas eu acho que o cérebro dele é muito pequeno, cara, sabe? Mas, assim, apesar do personagem ser sério, né, nas quadrinhos e tal, principalmente no que condiz aí com a participação dele aí nos Vingadores e nas histórias junto com a Vespa e tal, eu acho, cara, que no cinema eu vou bater o pé, isso daí, essa temática séria não funciona. Não bate o pé não, mano. Bater o pé você mata o cara. Tá maluco, velho? O Homem-Formiga vai virar o Mancha Vermelha. Ai, cara, eu dei uma de Joss Whedon, agora eu cancelei o filme, né? Eu acho que o Adrian Brody tá bem no Predadores. Ele ganhou meu respeito depois que ele esqueceu aquela história de filme de Oscar e tal. Ele ganhou respeito e mais peito também, né? É. Peito, bíceps, tudo. Eu acho que seria mais jogo se ele montasse numa Tanajura. Eu acho que é mais aerodinâmico e confortável, né? Já que ele vai ficar montado na formiga. Esse negócio de formiga vermelha não tá com nada. E pra atacar os inimigos, aquela formiguinha preta, que quando morde a gente deixa uma ferida do tamanho de um dedão, aquela que dói e arde. Então, pronto, tá aí a arma do Homem-Formiga. Encheu o saco de todo vilão. Essa daí é a formiga Fórmula 1, né, velho? Porque quando ela morde, tu vai tirar, a cabeça sai, né? Pois é. Eu acho engraçado que o cara é um dos caras mais inteligentes do mundo, ou do universo, qualquer coisa assim. E teleporte? Não. Viagem no tempo? Não. Imortalidade? Não, também foda-se. Vou ficar dentro de uma formiga sem saber o que é foda. Cara, com anteninhas, né, cara? Tem que ter as anteninhas. O Guizão, isso acontece quando o cara pensa pequeno, né? É, Adrian Brody tem meu voto, mas o filme não tem meu voto. Então, podia só fazer uma foto dele vestindo o uniforme do Homem-Formiga e depois falar que o filme foi cancelado. Por mim, eu tava satisfeito. Ah, velho, é direção do Edgar Wright, velho. Se ele fazer um filme da Xuxa, eu vou ver. Promete, meu. O cara, se for um filme comédia, velho, eu acho que tem um potencial muito grande na mão desse cara, velho. E a cronologia de lançamento desse filme, se o Homem-Formiga vem antes de um pra completar o outro, tem que ser só antes dos Vingadores, né? Não. Então, o filme aí, ele tá com data prevista só depois do lançamento dos Vingadores, que vai ser no dia 4 de maio de 2012. Bom, se alguém viu, né, o Faustão agora tá com um quadro que as crianças encolhem, então eu acho que dá pra fazer aqui no Brasil o filme. É só não xingar muito no Twitter. That's a bingo! E Zack Snyder, o visionário diretor de 300. E Watchmen. É, o visionário diretor de 300 e o Watchmen. Apesar que no seu caso, eu acho que você vai achar mais visionário por causa do Madrugada dos Mortos, hein? Por favor. E o Sucker Punch, né? O bando de garota vestida com roupa colada de couro. Exatamente, que inclusive saiu 6 posters, né? Das garotas aí nessa semana. Oh, Deus do céu. Mas continue. Disse que caso ele achasse que Frank Miller fizesse um bom trabalho com a graphic novel, né? Que é uma sequência, né? Entre aspas aí. Da história do Leônidas, ele se comprometeria também a transpor essa obra pro cinema. E pelo visto, o cara curtiu a parada mesmo, né? Juntamente com o Kurt Johnstadt, o Snyder tá escrevendo a trama das HQs pro cinema, que tudo dependerá com que estilo os estúdios pretendem retratar a história. E pelo visto, ele gostou, né? Do filme que retrata aí um pouco desse quadrinho, que retrata um pouco mais a história do Shirt, né? Junto com o Johnstadt, o Snyder tá escrevendo a trama da HQ, que segue, né? A continuação do 300 aí, apesar de ser uma história passada, uma continuação, pro cinema. Quando o filme Eu queria perguntar, cara. É uma história antes, né? Se eu não me engano. É, tipo, eu pensei que você falou ali a sequência da história do Leônidas. Pensei já num Leônidas zumbi, cara. Sei lá. Leônidas, o 300 foi Off the Dead, velho. É, bom, mas como ele tá dependendo da sequência ter qualidade pelo Frank Miller, eu acho que a gente não vai ver esse filme, né? Porque depois Cavaleiro das Trevas... Meu Deus do céu. É, a gente sabe que ele não consegue fazer nada muito bom com sequências, né? Alguém lembra do Spirit? Não, o Spirit ele dirigiu, é. Aí eu vou até perdoar ele, porque era uma área que até então ele nunca esteve presente. Tinha visto um filme na vida? Ah, mas peraí, cara. Sin City também, são vários quadrinhos aí. É foda pra caralho. Sim, mas aí quem dirigiu foi o Robert Rodriguez, né, cara? Mas quem vai dirigir esse é o Snyder também, não é o Frank Miller, pô. Ele vai fazer a sequência primeiro nos quadrinhos, né? No caso, a pré-sequência, né? Eu tava pensando que eles iam lançar, tipo, como 302 e tal, mas vai ser o nome, vai ser Xerxes, né? Vai ser 600. 301. Ou 299, na verdade, né? Porque é verdade. Se for sequência direta do 300, é zero, né, cara? Porra. É por isso que chama Xerxes, não é? Exatamente. Foi o único que sobreviveu. E o não vai ser, né, o Santoro, né? Nem cogitaram, né? Ah, cara, isso daí agora vai depender, eu acho que do Zack Snyder, cara, porque vamos dizer que o Frank Miller coloca um visual diferente nos quadrinhos, tem que ver se o Zack Snyder vai querer deixar o filme meio que separado do que ele fez no 300, né? Pô, já tá agendado pra 2011, cara. That's a bingo! Então, foi confirmado agora na Comic Con que o Charada é o vilão do terceiro Batman, que ainda não tem nome. Aqui tá dizendo The Dark Knight Returns, mas é só a arte do pôster. Cara, é bem possível que ele não esteja, porque já mataram a Charada. Olha, o cartaz é bem enigmático, cara. Aqui, parece que pariu. Tem uma flecha ali, eu ó. Vou embora, eu vou dar música no meu microfone. O cartaz é enigmático. Puta merda, o Eduardo Enigma tá no cartaz, é isso. Ainda bem, né, cara? Desgrila, eu vou dar mute também aqui. Então, assim, foram registrados alguns domínios públicos pra levantar suspeita, tipo, Where is Bruce Wayne? Onde está o Bruce Wayne? Que tem a coerência com o final do Cavaleiro das Trevas. E, voltando à questão do charada, tem aquela história de que o Christopher Nolan gostou muito de trabalhar com o Joseph Gordon-Levitt no Inception. Pra vocês que têm um pouquinho mais de idade, ele era o cabelo de cogumelo do Third Rock from the Sun. Ele participou do Inception, que é a origem, e ele tá muito interessado no papel. O pré-requisito pra ser o charada é alguém entre 35 e 45 anos de idade. Eu não sei como ele preenche isso, né? Bota lá, mas assim, é provável que isso aqui é literalmente um poster teaser, porque o cara que parece o charada aqui parece ser gigantesco. Talvez seja até o Alfred. Tô cantando a pedra, hein? Vai ser o Alfred. E eu acho que isso aqui é só pra instigar os fãs mesmo, que eu não acho que vai ser essa coisa de bengala, chapéuzinho, usando verde. Outra notícia é que o Batman 3, que é o título provisório, né? Tem estreia pro dia 20 de julho de 2012. Meu dinheiro vai todo embora nessa época pra cinema. E o Christopher Nolan também revelou que não vai filmar em 3D. Ele vai filmar em IMAX e 3D. Ou seja, se você vê esse filme estreando em 3D em 2012, pode ter certeza que foi o estúdio que mandou e não o Christopher Nolan. Ele já deu uma nota oficial falando que não ia filmar em 3D. Ele já está começando a reunir o equipamento de IMAX e não o de 3D. Não, porque não tem necessidade nenhuma, né, cara? A gente analisando o estilo de filmagem do Christopher Nolan, o estilo da produção toda, não tem por que você ter uma exibição em 3D. Não tem nada assim, tem aquela necessidade de sobressaltar, sabe, das telas, alguma coisa assim. Eu acho que não tem necessidade nenhuma. Eu acho que o A Origem seria perfeito pro 3D. Perfeito. Assim, pela questão de perspectiva, de coisas, mas o Batman não tem necessidade. Mas eu acho perfeito só pela questão da estética do filme mesmo. Mas a estética do Batman, o Batman é o roteiro. Se aquilo fosse feito com bonequinho de pauzinho, ia dar certo. Eu, particularmente, acho que o 3D devia ser adaptado em tudo, entendeu? Porque é uma evolução do cinema, é um processo que vai acontecer, meu, queira ou não. Mas eu acho que se ele pudesse ser 3D, melhor, sabe? Agora, não há necessidade, entendeu? Tipo assim, ele é um filme bom, não sendo em 3D. E se ele fosse 3D, não seria o grande tchan dele, como foi o Avatar, por exemplo, que o legal era o 3D, entendeu? Então, como a gente já sabe, baseado no Begins, baseado no Dark Knight, que o filme é foda pra caralho, do jeito que ele é feito, não ser feito em 3D é uma opção de opinião do cara, entendeu? Não que o filme vai ser pior em 3D ou qualquer coisa assim, porque eu acho que o 3D é uma tecnologia que vem, cara, e não vai embora nunca mais, entendeu? Não tem o próximo passo do 3D, né? Por enquanto, a gente tem que estabelecer ele como um passo pra pensar no próximo, né? Não concordo com o Guizão. É, as pessoas costumam ver o 3D como assim, ai, puta, vai ser em 3D, sabe? Porra, que da hora que vai ser em 3D, sabe? Alguns ficam melhores, outros ficam piores, mas, porra, em 3D já fica melhor, cara, sabe? Agora você fala, não, eu vou ver normal porque o 3D é ruim. Que 3D é ruim, cara? Pode não ser aquela coisa absurda que é Avatar, por exemplo, mas, pô, ver em 3D é melhor, cara, do que ver em normal, entendeu? Vale lembrar, né, que o pessoal fala, ah, ficar com óculos incomoda, ficar de tal jeito incomoda, ficar assim incomoda. Cara, eu tenho ido às pré-estreias da Disney e eu digo, qualquer coisa incomoda. As crianças não conseguem assistir um filme divertidíssimo até o final. Elas não têm disciplina. Você aprende. A criança fala, mãe, meu olho tá ardendo. Sem estar com coisas acesas. É, sem estar de 3D. Reclama que tá olhando pra uma tela, no escuro e tal. É costume. Um negócio que a gente não tá acostumado a toda vez que sai de casa pra ir no cinema, ter que usar o óculos. Vai ser uma coisa... Pra mim, vai ser uma coisa natural também. Eu não sou muito fã, mas é porque a partir do momento que torna natural, o pessoal vai começar a brincar e experimentar mais. Agora tá todo mundo fazendo profundidade e uma outra coisa saindo da tela. Eu quero ver o pessoal usar isso como linguagem. Aí eu acho que vai ser bom. Cara, eu tô vendo 3D no cartaz, né? Tô fascinado. Outra coisa, cara, eu tô vendo uma projeção lá dentro. Nossa, eu tô pirando isso aqui. Você tá delirando. Tá delirando no cartaz. É, o álcool faz isso às vezes. Não precisa nem do óculos. É verdade. Dá três dedos de cachaça, né? Pô, tem um lance interessante aqui, eu não sei se é por causa da volta do Batman nos cinemas, mas aqui tá o título The Dark Knight Returns. Vai ser o nome do filme ou só uma menção da volta nos cinemas? É uma menção da volta, porque estão dizendo que o título provisório é Batman 3, mas eu não acho que vai ser Batman 3 também. Ainda é uma charada. É. Cara, eu vejo a projeção de um cara ali naquele posto. Eu vou tentar fazer pra vocês aqui. Eu vou delimitar as linhas, vocês vão perceber, cara. Vou colocar os dois lado a lado e vocês vão ver. Vai ver aquela linha vermelha tosca do pente. Não. O Rubens tem razão, cara. Tem um corpo dentro do corpo, tá percebendo, né? É, tem um cara careca na minha impressão que dá aqui. Cara, primeiro, parece um pôster de fã, que não tem uma fonte, não tem identidade visual nessa porcaria dessa interrogação. É simples demais. Ué, sabe, você pensaria que... Um pôster do Charada, meu amigo. Tu quer coisa óbvia, porra. Era pra ser recorte de jornais. That's a bingo! Bom, e ainda no universo dos heróis, ainda há outras especulações que estão surgindo aqui com a chegada do... Chegada e final, né? Porque quando chegar o Cass na segunda-feira, a Comic Con já vai ter acabado. Então estão cotando aí o Carl Urban, o Dr. McCoy do novo Star Trek e o Elmer do Senhor dos Anéis. Ele está sendo cotado para uma nova adaptação do Juiz Dredd. O homem que é a lei. Ele tem o cabelo tipo do Bob Marley, é isso? E... Não é bem assim, não. Bom, aí vocês podem estar conferindo a mais recente participação em Hollywood dele aí no filme Red, junto com Bruce Willis. E segundo o site Bleeding Cool, né, traduzido aqui para hemorroida, havia dito que o ator era o... Essa foi evil e excelente. Havia dito que o ator era o primeiro, cara, de uma longa lista de convocados aí pra uma possível candidatura ao cargo de Juiz Dredd, personagem outrora interpretado aí por Stallone, né, cara? Eu acho só que falta queixo nesse cara. Ah, com certeza, velho. Queixo padrão herói, né? Né, porque o Juiz Dredd, como ele nunca tira o capacete só no filme do Stallone... Exatamente. Ele é só queixo, né? O Stallone tava bem em fotos, né, naquele filme. As fotos eram ótimas. E o queixo também tava ótimo, né, velho? Ficou bem fiel ao personagem, né, cara? Perfeito. Na verdade, o filme do Juiz Dredd, eu dou crédito pela pós-produção do filme. Pro filme ser de 95, eu acho que tem uns efeitos lá animal pra época. Aquele robô, até hoje, eu fico surpreso com ele. O robô que o suposto irmão do Juiz Dredd pega numa lojinha. É muito bom, é muito bom. Outra dica aí de filmes tosco, né? Vai aí Juiz Dredd do Stallone. Eu acho a perseguição das airbikes lá também, eu achei muito animal, cara. Pô, um filme de 95, tem uma qualidade de efeitos digitais pra, sabe, daquele jeito lá. E isso daí a gente tem que reconhecer que pelo menos nisso o filme inovou. Cara, eu tô essa semana com vontade de assistir e rever esses filmes, né? Do Stallone, o Juiz Dredd, o Demolidor também, tem jeito, cara. Fazer a semana nostalgia. Eu não passo vontade, não. Eu pego tudo aqui na prateleira. Olha isso. Televisão. TV, né? Saíram mais algumas imagens aí dos personagens da série Walking Dead, né? Que é a adaptação dos quadrinhos, criado pelo quadrinista Robert Kirkman, onde mostra como se fosse uma pequena ficha cadastral, né? Uma pequena figurinha de cada um dos personagens principais, incluindo alguns zumbis e incluindo algumas imagens promocionais, né? Tanto de questão de cenário quanto de locação. A série, né? Que foi encomendada inicialmente pela AMC, são de 6 episódios de 1 hora. A estreia vai acontecer nos Estados Unidos em outubro e os mortos-vivos, né? Como é chamado do Brasil. Cara, eu vou te falar pelas imagens aqui que eu tô vendo, eles estão sendo fiéis à linha, né, à série de quadrinhos. E, velho, pô, pelas maquiagens a gente já sabe que detona, né, cara? E além de a gente já saber que vai manter os elementos dos quadrinhos mesmo, acho que, pô, tem uma série que, meu, eles podem simplesmente utilizar tudo, né, cara? Porque afinal de contas é uma série. É, vários elementos, tudo que é de importante nos quadrinhos, eles podem usar, né, cara? Até criar coisas novas, né? Porque não? Já que... Expandir, né? Expandir. É, claro, por que não? Que nem essa foto do cartaz aqui, Don't Open, Dead Inside aqui. Então, embaixo tem uma foto tratada, né, de uma zumbi, mas a gente já viu essa foto original e ela tá igualzinha mesmo, né? É muito bacana isso. Já traduz, né, ali, né, cara, essa imagem aí, pô, que vai ser real mesmo, né? Tipo, não abra. A vantagem tá no material original, cara. Eu, pelo menos na minha opinião, que eu ando lendo, e é muito bom mesmo, cara. Eu acho que as melhores histórias hoje em quadrinhos, cara, eu só indico o meu Lanterna Verde e The Walking Dead. São as duas coisas atuais que eu procuro, que eu ando lendo. Pelo que a gente tá vendo aqui, em termos de elenco, cara, pô, o pessoal que eles pegaram assim, cara, são muito iguais até o que fizeram nos quadrinhos, cara. Sim. Sim. Terminei de ler hoje o quarto volume que a HQ Mix lançou no Brasil. É bom demais. É fantástico e, cara, é bom ver essa outra tomada. É bom ver o quadrinho e o fã desse tipo de mídia ser tratado com respeito, né? Porque podiam simplesmente fazer o filme mais corrido do mundo. Todo filme de zumbi era, mas como a gente sabe a importância da série... Não. Só o do Zack Snyder que era corrido. É verdade. Eu acho que é muito legal esse respeito que tá se tendo, porque eu lembro que há um tempo atrás o Azaghal mesmo falava, tinha que o Watchmen tinha que ser uma série, e não tentar comprimir o quadrinho mais denso da história em 3 horas de filme. E 3 horas foi muito filme, e ainda assim deixou muita coisa pra fora. Então eu acho, cara, perfeito. Quantos volumes a série em quadrinho? Nos Estados Unidos tá em 76, eu acho. No Brasil tem 4 livros, pelo que eu saiba. Não sei, tá voltando a ser lançado agora. Tem uma coisa legal que acontece nos quadrinhos, vou até comentar aqui que eu acho muito bacana. O pessoal do MRG, né, o Matando Robôs Gigantes, já comentou também, que é o esquema, cara, que você tem um personagem X, e o personagem é super carismático, você acha ele muito da hora. Ele é importante até uma certa parte no quadrinho. De repente, cara, ele marcou numa esquina, morreu. Mas é, vacilou, perdeu o Playboy, velho. Então, de repente, cara, um personagem que ele deixava você entender que ele era importante, que ele realmente era importante enquanto estava vivo, morreu, cara. Sabe, se vira agora porque, sei lá, o cara que sabia dirigir como um piloto de Fórmula 1 morreu, sabe? Agora ninguém mais sabe dirigir essa porra. Eu acho legal também que eles fazem o inverso. É, tem o cara fodão, eles fazem você acreditar que ele realmente morreu e não. Ele aparece do nada lá, velho, e foi, puta, velho, o cara tá vivo. Entendeu? É, sempre tem o Perez Mor, né, velho? Sempre tem esse cara. Cara, ele consegue ser uma surpresa ou morrendo ou continuando vivo, cara. Isso que eu acho impressionante, cara. E outra coisa, uma das coisas que a série em quadrinhos Walking Dead também passa pra nós, imagina, cara, obviamente fica difícil de você acreditar, cara, que uma obra com imagens paradas, como quadrinhos, que até então é preto e branco, né? É branco e preto, é preto e branco, olha. É, agora... Na verdade é tons de cinza. É o melhor dos dois. E é legal, cara, que ela te passa aquele clima de tensão, sabe? De filme zumbi, cara. E outra coisa que eu gosto muito também da série em quadrinhos, cara, é que uma coisa que muita gente tenta colocar no gênero zumbi, porque, vamos ser sinceros, né? Hoje zumbi é um gênero, não é uma categoria, não é? Ele não faz parte de uma categoria, ele virou um gênero. Assim como vampiros, né, cara? Exato. E lobinhos. E ele consegue... Cara, até esqueci que eu... Os quadrinhos em preto e branco. Eu vou falar uma coisa completamente genérica, tá? E vai fazer também vai fazer sentido. Apesar do zumbi ser um gênero, ele consegue transcender toda essa imagem que você tem de composição de quadrinhos de zumbi e filmes de zumbi, não é isso? Não. O que eu quis dizer... Ah, porra, falei uma coisa mais genérica aqui. Eu servia até pro casamento de alguém. Muita gente tenta colocar esse lance do convívio social entre determinado grupo em filme zumbi, às vezes fica um porre, né, cara? E os quadrinhos, eles fazem isso, sabe? Os problemas que acontecem interno dentro do grupo, ou quando eles se encontram com mais pessoas, e eles passam muito bem, cara, nos quadrinhos, cara. Eu acho, assim, além de ter uma arte muito foda... A transposição de mostrar os personagens ali, eles seguem uma linha meio, né, quadrinhos, assim, meio artístico. É, um artístico... É. Tipo Heroes, né, cara? Não, não. Tá melhor, cara. Tipo, tá melhor. Então, eu acho que nisso daí que o Cavaleiro tá falando, é legal. A série, ela é escrita pelo Robert Kirkman e inicialmente ela teve a arte feita pelo Tony Moore, que depois de uns 6 volumes e umas 6 edições, ele continua só nas capas, né? Aí trocaram ele pelo Charlie Adelard, que, pô, não tem um traço tão legal quanto do Moore, cara, mas mesmo assim, combina com o jeitão da história aí do The Walking Dead, cara. É uma série perdida, vale a pena ser lida, e eu cara, eu aposto todas as minhas fichas nessa série, assim como eu aposto minhas fichas em todas as coisas de zumbi, né? Não, mas é legal que muita gente acha que a gente tá falando um negócio meio genérico pelo fato de ser zumbi, pô, que é tudo a mesma coisa, e não, cara, é realmente uma história convincente, porque às vezes os zumbis, que é o foco da parada toda, acabam não sendo a atração principal da história, cara, entendeu? Mas muitas outras questões que ele põe entre isso, entre o título, né, do zumbi em si. O último filme de zumbi que eu vi foi aquele rapazinho que vai fazer o filme do Facebook agora, cara. Zumbiland. Pô, cara, esse daí é outro. Pô, foda, né? Fazer 2 recomendações aqui. Filmes de zumbi que ainda faltam eu ver, que tá na minha lista, é o ZMD, Zombies Mass Destruction, que eu acho que é russo ou alemão, dizem que é muito bom. Não, é o Survival of the Dead, que já saiu. Ruim pra caralho. É ruim mesmo? É. Esse daí é do Jorge Romero, né? Esse não gostei, não. Nem esse, o Diary of the Dead, eu já não curti. O Land é bom, né? O Land não é tão próprio. Até o Land of the Dead eu acho da hora. Agora, daí pra frente, eu não curto mais, não. O Land of the Dead, ele tenta mostrar um comportamento um pouco diferencial dos zumbis, né? Tipo, eles tentando, com o tempo, eles estão angariando alguma inteligência, né? Então é interessante, cara. Ele demonstra, tipo, o cara que era frentista, ele fica lá que nem um bobão, tentando colocar, sabe, a bomba lá num carro, coisas assim, cara, entendeu? Tipo, ele tem uma inteligência mínima e as ações são baseadas nessa pouca inteligência das criaturas, né? É um filme que eu achei interessante e legal, lembrando que tem participação especial do Edgar Wright. The Mentalist. E do... Simon Pegg. Não, e tem participação também do cara lá, o maquiador lá, o cara fudidão. Tom Savini. Ah, e o Tom Savini, exatamente. Eu não reconheci o Simon Pegg. Eu tive que ver umas 4 vezes, e aí eu vi a cena e não reconheci o cara. Mas é muito bom. É porque tanto ele como o Edgar Wright estão de zumbi, né? Amarrados lá e tal. Eu acho que assim, a série tem tudo pra dar certo. Vale comprar o DVD, vale comprar o Blu-ray. E, por favor, façam essa série dar certo. Comprem o quadrinho quando virem na banca, porque só assim que o quadrinho chega até a gente, só assim que a série vai chegar até a gente. Esse favor, gente, pelo amor de Deus, porque senão ninguém vai anunciar aqui no Nerdrop também, né, meus caros? Então não posso falar aí que quando sair a série de TV, não vou pegar ali o Viatã, não vai rolar. Né? Não, você vai comprar o box completo de Blu-rays. Pelo Submarino. Vai chegar um episódio por semana. Quadrinhos. Uma novidade aqui na área dos quadrinhos, a dupla que fez a fantástica minissérie Marvels, que é o Kurt Busiek, né, que ficou encarregado do argumento, e o Alex Ross, do fantástico tracejado lá, sei lá como que dizer aquilo, cara, é uma série... Desenha pra caralho! Desenha pra cacete, tanto no Marvels, né, obviamente da Marvel, como no Reino da Manhã da DC. Então essa dupla, tá, né, aclamada por essa minissérie dos anos 90, vão repetir a parceria, fazendo aí uma linha de quadrinhos baseado nos personagens que não foram aí publicados do Jack Kirby, né? São personagens que, pô, ninguém conhece, claro. O Captain Victory, Silver Star, Night Glider, Nymph Man, Galaxy Green, Tiger 21 e muitos outros aqui que vão aparecer nessas obras e, claro, com aquela arte quase real, né? E impressionante do Alex Ross, né? Só pra dar uma dica da arte do cara, pra quem não conhece o Alex Ross, eu tava selecionando, né, os wallpapers spoilers pra colocar no Nerd Temis, o Batman, que em breve sairá no Nerd Drop. Opa, spoiler! Desculpa, vou dar um spoiler aqui. Acabei vendo umas imagens do Alex Ross, que era do Batman, impressionantemente reais. Aí eu pensei comigo, falei, porra, velho, esse cara não pode desenhar desse jeito. Esse cara é foda, esse cara não desenha desse jeito, é migué, é foto tratada. Não, eu tenho aqui a edição gigante lá do Batman Guerra ao Crime, cara, é muito foda, velho. Então, aí eu entrei, aí eu lembrei, puta, eu conheço esse nome, velho. Eu preciso lembrar. Aí eu entrei lá, aí eu vi Reino do Amanhã, cara. Aí eu viajando, né? Porque o desenho do Reino do Amanhã, meu, é fotografia, cara. O cara fotografou e colocou nos quadrinhos, porque é impressionante a qualidade do desenho do cara. Ah, e vamos convir também, né, que tanto Marvels tem até uma premissa interessante de você acompanhar a vida dos super-heróis pelo olho do público comum, né? E o Reino do Amanhã, ele tem aquela coisa mais fantástica da DC mesmo. Mas mesmo assim, cara, os roteiros dessas histórias não tem nenhum primor, mas, velho, a arte, cara, é um negócio que, sabe, sobrepuja a falta do roteiro nessas horas. Meu, aquela cena que eu acho animal do... mostrando como que o Tocha Humana, cara, começa... Ah, sim, o primeiro Tocha Humana, né? Ah, fantástico, cara. A cena do surfista prateado chegando com uma chuva de meteoro, cara, é de encher, sabe, lágrima nos olhos de qualquer leitor de quadrinhos fã da Marvel ou da DC, cara, tanto faz. Oh. É um épico, então. Seria um épico. Seria não, é um épico, né? Vocês, quando forem nessas grandes revistarias, nessas grandes lojas, nessas... Comic shop. Vamos ser chiques, não. Né? Vamos ser chiques, não. Eu tô falando das grandes, as de shopping, as que vendem coisas, TVs, as Fenacs e culturas. Saraivada. Você procura o livro de arte, eu já vi na Fenac, na o livro de arte do Alex Ross, que você vai ver como ele desenha. Ele tem um amigo dele que é o modelo que ele usa como super-homem. Sim. O cara é parecidíssimo. Então ele tira a foto, ele começa a traçar a luz, ele começa a fazer os traços. É impressionante, o processo é fotorrealista mesmo. E ele tem todo o figurino também, né, cara? Porque eu sei que ele usa, os amigos dele, eles usam todo o figurino ridículo, barba, cabelo, peruca, enfim. Eles ficam ridículos, mas ele retrata aquilo na iluminação e nas cores, né, cara? Então fica um trabalho super legal também. E a primeira vez que eu vi uma foto dele foi ele com o pai dele, que é pastor, apontando sobre o desenho dele. Só depois que eu descobri que o pastor é o pastor do Marvel's. Do Reino do Amanhã. Reino da Manhã, desculpa, é isso. Então, e aí eu fiquei, porque a foto tava meio tratada, eu fiquei em dúvida se o cara tinha desenhado ou pintado aqui. O cara tinha... quero saber que foto é essa aí que você falou que o braço a luz. O super-homem, o cara traça luz. Muito bom, o cara traça luz. Falei, pô, essa foto é... Não, assim, o cara traça luz. O Léo Luiz. Provavelmente é algum filme do Bryan Singer, né, velho? Porque é sempre o super-homem e o ciclope, que é corno, né? Pobre do ciclope. Mas vocês sabem, né, do boato, o Bryan Singer é gay e o namorado dele é o ator que faz o ciclope, né? Vocês sabem disso. Diga que eu não sou babado. Não, é sério, é por isso que... A fofoca, momento fofoca, ok? Não tô brincando. Ele é gay e o ciclope é o namorado dele. Tá confirmado. Outra, cara, é essa imagem que tem aqui, cara, que tem milhões de personagens, cara. Imagem mais polida do mundo. Parece um papel de parede feito no começo da pirateação do Photoshop. Desafio vocês três a nomear todo mundo aí. Não, mas esse daqui ninguém vai conseguir nomear porque são personagens que nunca foram publicados, hein? Mas que tipo de que reconhecer, sério, cara. Não é fácil, pô. Eu nomeio todos aqui agora pra vocês. Joaquim Moreira. Grande Joaquim Moreira. Zé, eu tô vendo... Na base da foto aqui tem o Diaba. Tem o Galactus de ponta-cabeça lá em cima, cara. Cara, é legal. O que eu acho legal do histórico do Jack Kirby, né, cara, que ele tinha um traço muito bruto, assim, né? Era coisa bem do, sabe, dos anos 50, 60. E eu lembro de uma história lá que o Stan Lee pediu pra ele fazer a arte conceitual do Homem-Aranha, né? Que até então seria um novo personagem da Marvel. O Stan Lee disse que ele desenhou, cara, o Coisa com o uniforme do Homem-Aranha. Mais ou menos assim, né? E aí mudou pro Steve Ditko e tal, cara. Mas o Jack Kirby, sim, ele tem o seu valor, cara. Ele que... Eu acho que ele definiu muito o que é os heróis hoje, o visual. Teve uma participação muito grande na criação de muitos dos heróis clássicos aí da Marvel. Então, pessoal, meus queridos, vamos falar de como vai ser o retorno do Bruce Wayne nos quadrinhos. Todo mundo sabe, se você não sabe, me desculpa, mas tá nas bancas já tem algum tempo. O Dick Grayson, o Asa Noturna, o primeiro Robin, assumiu o manto de Batman. E agora nos quadrinhos, inclusive, comprem a Batman 92, que tá muito boa, que é o primeiro capítulo Batman e Robin, com o filho do Batman como Robin. Ele é psicopata, maníaco, assassino, e tá muito legal. E agora as especulações de como Bruce Wayne volta pra casa, né? E o pessoal tava especulando, eu achava que ele voltava de Batmóvel ou de Batcaça, mas... Ou Batcaça não é assim. De rodas, né? E agora desse conto... Na verdade, ele voltou de Batbotas, né? Agora DC Comics, ela deu algumas indicações que ele vai assumir de novo o manto do Cavaleiro das Trevas. Muito provável, né? Deve ter aquele embate, não, de que você está fazendo o que é certo e não sei o que. Vai ter aquela discussão, vai demorar duas revistas e ele volta a vestir o manto e a capa vai ser do Alex Ross. Como a gente já falou, ele faz esse tipo de coisa. Os previews da DC já mostraram os títulos. Pelo que eu me lembro, ele foi atingido pela sanção ômega do Darkseid e ele foi mudar. Sabonara, todo mundo achou que ele morreu, mas ele foi pro Sabonara. Tô spoilando, já é velho. Ele foi pro Sabonara e agora a gente vai descobrir o que aconteceu. Ele vai ver que ele vai ficar pulando na linha de tempo como Lost. Tá dividido em várias revistas, que são os títulos Bruce Wayne, The Road Home, Batman and Robin, Bruce Wayne, The Road Home, Red Robin, Bruce Wayne, The Road Home, Batgirl, Outsiders, Catwoman, Commissioner Gordon, Oráculo, Comissário Gordon, Ra's al Ghul, que é o Ra's al Ghul, The Batman, The Return. O roteiro do Grant Morrison e os desenhos do David Finch. Ainda bem que acertaram um raio, uma letra diferente do alfabeto grego, né? Porque o raio gama a gente já sabe quase. Games. E vamos para os destaques de games. Darkspore, um action RPG da Maxis. Segredos na versão arcade de Super Street Fighter 4. Mais informações de Alice, Madness Returns. Tactics Ogre Remake para o PSP. Nova tecnologia da Sony põe fim ao split screen. Muitos personagens confirmados para Marvel vs Capcom 3. No vídeo da semana, StarCraft 2. E as especulações sobre a Microsoft. E olha só, meus queridos, o que aconteceu. Aquele joguinho Spore, aquele joguinho que você fazia o mundo, que você fazia as criaturas bizarras. Começava você... das células, né, Vivaco? É. E até as civilizações espaciais. É, pois é. Ele agora deu um fruto positivo para aquela galera que só ficava criando vida inútil no seu computador, que é o Darkspore. O que é o Darkspore, meu amigo? As pessoas estão descrevendo como Spore casado com o diabo. Diablo, né? É um action RPG com base nas suas criaturas. É um novo jogo do Spore focado no combate. Mas não é uma expansão, né? Não, não é. Pelo visto, quem mexe com o Spore, quem joga, vai estar familiarizado. A interface deve ser bem parecida, né? Eles estão tentando fazer a ideia funcionar direitinho. A ideia é baseada no Spore original, pelo que a Electronic Arts soltou no press release dela. Eles estão querendo focar num público hardcore e multiplayer. Olha só, mas agora vai enfrentar uma concorrência de um Diablo 3, né? Se bem que Diablo 3 deve sair daqui a 2 anos ainda, pelo menos, né? Go, go, go! Pois é, Vivaco, pintaram umas fotos na internet com slots novos de personagens na versão arcade de Super Street Fighter 4. Medo. Medo. É, a coisa vai estar ficando grande já, né, de personagem. Porque se Street Fighter 4 tinha um problema sem ser o Super, se tinha um problema era a quantidade de personagem. A Capcom tá querendo resolver esse problema rápido. Por enquanto, na primeira foto são 2 lugares na versão do fliperama japonês. E eu imagino que seja, sei lá, um novo e um do Alpha. Eu não sei porque eu tô achando isso. Podia ser a Karin. carinha é a rival da Sakura, que é colegial, que usa só counter e katada. Ah, ela luta uma espécie de judô, não é? É, alguma coisa assim. É, é bem um judô. O outro eu acho que é um personagem novo, sei lá. O legal é que já foi-se o tempo que a gente tinha que esperar muito tempo por uma nova versão de console pra acrescentar os personagens novos, né? Os videogames estão aí online, então é um pulo pra resolver esse problema. Eu acho que talvez ela coloque o Charlie, sabe? Não sei. Ah, é. O Charlie, desde o 4, tem histórias vinculadas a ele, tem vários boatos, alegações e tal. É, ao mesmo tempo, eu torço pra que não. O Charlie é muito parecido com o Gaio, né? Então, torço pra que botem personagens mais... com estilos mais marcantes, assim. É, podia ser o Chan do Street Fighter 3, né? O que tem um boné? É, o... Ah, não. Com a bola de basquete, né? Que usa a bola, a bola de basquete. Ah, mas você falou bem. Deve ser um dos irmãos do Yin Yang lá do 3. É, pode ser o Yin Yang. Meu amigo, tem muito espaço pra especulação, né, gente? Pois é, você aí que tá ouvindo esse cast, deixa seu comentário e diz o quem você acha que vai ser. É isso aí. Street Fighter vai ficar maior ainda. Go, go, go! O American McGee, junto com a EA, revelaram o Alice Madness Return, que é a continuação do clássico de PC, agora multiplataforma, com imagens, tá aí o link no post. Eu não sei muito o que dizer, mas assim, eu sei que é assustador e com certeza muito melhor que o filme do Tim Burton, com qualquer relação a Alice no País das Maravilhas, mas acho que o meu amigo Johnny aí tem mais o que falar sobre essa franquia, né? Ah, foi um jogo muito marcante pra mim, assim, é bastante sombrio e espero muito, muito, muito mais sombrio do que o filme do Tim Burton, nem se compara. Agora foi anunciado pra todas as plataformas, né, porque a EA não brinca mais em serviço, se ela aposta numa franquia, ela quer que todo mundo jogue. Ele tá vindo pra PC, PlayStation 3 e Xbox 360. É isso aí, galera, mais uma adição bacana pra vocês que jogam só em consoles e pra quem jogou no PC há muitos anos atrás, tenho certeza que você espera tanto quanto eu. Go. Pois é, Vivaco, aí pros fãs do gênero Tactics, nos quais você se inclui com certeza e eu não, a Square Enix anunciou o Tactics Ogre Remake para o PSP. Fantástico. Eu espero que seja baseado no sistema do jogo do GBA, né? Foi o que eu joguei mais, assim. Mas chega a ser melhor do que Final Fantasy Tactics, Vivaco? Infinitamente melhor. O sistema de jobs é evolutivo com base no que você faz. Então, por exemplo... E não no que você simplesmente deseja, né? É, no tipo, ah, eu agora posso ser arqueiro. Não, eu sei, eu joguei os dois, mas, por exemplo, Tactics Ogre, você começa com habilidades básicas de camponês, literalmente. Você começa batendo e jogando pedra. Se você acerta muitos hits com pedra, você ganha a carta que deixa você criar a classe de arqueiro, porque você tem a habilidade de acertar a distância. Se você faz muito dano, se você, por algum motivo de sorte, acerta muito crítico, você já abre a questão de, em vez de soldado, você já abre um guerreiro. Então, é todas essas variáveis. Se você acerta muito crítico como arqueiro, você abre o sniper. Então, é sempre assim, evolutivo. Eu sei que no Final Fantasy VII tem a linha do cara que usa itens do alquimista, que vira o mago, mas esse é bem mais hardcore, bem mais puxado e bem mais difícil. É a série precursora, né, do Final Fantasy Tactics, na verdade, né? É, e agora que tá com a Square Enix anunciou que a equipe original vai estar trabalhando no remake. Inclusive, vai sair o músico oficial do jogo, né? Pois é, vai sair pra PSP, uma boa adição, porque eu me lembro de ter jogado a versão do GBA, então eu gosto muito desse tipo de jogo pra portátil, porque eu não tenho mais saco de ficar 30 horas upando pessoas, mas é um tipo de jogo que pra mim se estende por 6 meses, que quando eu lembro eu pego o PSP e jogo. Pois é. Funciona muito bem pra portátil. As fotos estão aí no link no post, e vocês podem conferir, o jogo tá uma graça, muito bonitinho, os sprites e os cenários, acho que vale a pena dar uma conferida. Go. Então, a galera do Sob Controle, sigam eles no Twitter, @Sob Controle, que são os parceiros aqui do Nerd Drops. O pessoal é chapa comigo, abraço pro pessoal do Sob Controle. Mandou pra gente um link exclusivo do fim do split screen, que a Sony... Uma nova patente da Sony, né? É, a Sony patenteou o sistema que os dois jogadores veem imagens diferentes na mesma tela. É, isso tudo usando a tecnologia do 3D estereoscópico. Como vocês devem saber, o 3D é uma superposição de duas imagens levemente diferentes. O que a Sony inventou foi um modo de separar essas essas duas imagens para óculos diferentes. Ou seja, cada usuário com o seu óculos só enxerga uma das imagens na tela, né? O que eu entendi nesse exato momento é que a Sony acabou de patentear uma maneira de ganhar mais dinheiro, é isso. O legal são as outras aplicações práticas. Você já pensou você ver um filme do Stallone enquanto a sua moça, a sua donzela, vê a novelinha? Olha que beleza. Só um jeito de separar ali o áudio dos dois canais e pronto. Pois é, a Sony vai inventar um dispositivo para separar o áudio também, e aí a gente vai ter um bundle do Play 3 que vai vir com dois óculos para ver coisa diferente, fone de ouvido para sintonizar canais de áudio diferente e uma TV de não sei quanto, e aí você gastando $14,000 você vai conseguir ter todo esse tipo de conforto na sua casa. Não seja tão duro, a ideia é muito legal. Não, a ideia é fantástica. É muito boa. A gente não pode negar, é fantástico. Então, pessoal, como vocês sabem, tá rolando a Comic Con San Diego, né? Isso, em San Diego, que é a principal, tem várias, mas essa é a Comic Con. É literalmente uma feira nerd, mas hoje em dia já voltada pra cultura pop, porque o nerd é pop. E lá, a Capcom, que tá com um projeto chamado Marvel vs. Capcom 3, um projetinho. Projetinho que ninguém... Tá revelando pro público dela os personagens que aparecem no jogo. Aos poucos, em conta-gotas, né? Ela já tinha revelado o Deadpool, já tinha revelado... O Hulk, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro com o visual do cinema. Capitão América. Já tinha revelado um outro inédito aqui e acolá, mas agora ela começou a soltar as bombas. Ela tinha revelado o Dante do Devil May Cry. Ela revelou a Trish do Devil May Cry. Revelou o Thor. É, a Chun-Li, acho que todo mundo esperava, não é nenhuma surpresa. Agora, uma surpresa que eu fiquei realmente impressionado foi o Super Skrull. Pois é, melhor do que botar um membro do Quarteto Fantástico chamando os outros pra bater e fazer aquela bagunça ficar ainda maior, é legal você combinar o poder dos quatro, que é o Super Skrull, né? É, então isso, ele combina o poder dos quatro Quartetos Fantásticos. Eu só não vi da Mulher Invisível, porque afinal de contas é invisível, né? Quem é que viu? E... Pois é, mais gente confirmada, Doutor Destino, não é nada novo também na franquia, né? Pois é, tem o Arematsu, que é o lobo branco do Okami, que tá aí, ficou bonito, ficou charmoso. Ficou bonito, eu confesso que eu fico um pouco intrigado pra saber como vai ser controlar um lobo. Pois é. Também mostraram umas silhuetas misteriosas, que já não são muito misteriosas assim, que é uma silhueta do Dormammu e a silhueta do Beautiful Joe. Pois é, se não forem eles, eu vou ficar impressionado. A gente vai botar um link aí pra uma imagem, porque o produtor e diretor do jogo tá usando camiseta só de Marvel ou Capcom. Então ele apareceu com uma camiseta um mês e meio atrás com o Thor desenhado nela. Então o pessoal falou, achamos que o Thor vai estar. E o Thor tava. Então ele tá usando uma camiseta que é uma história em quadrinhos, que os dois últimos são o Dormammu. São as silhuetas, né? Já mostrou na abertura do jogo que tem o Dormammu num vídeo que vazou aí na Game Trailers, mas não mostrou o Beautiful Joe. E agora mostrou. Confirmado. O Beautiful Joe, todo mundo sabe que acho que funciona, hein, Viva? Pois é, acho que funciona. Go. Pois é, pessoal, e no vídeo da semana a Blizzard lançou um vídeo impressionante, cinematic, né, impressionante, do StarCraft 2. Normalmente eu não sou muito fã de vídeos em CG, mas quando é a Blizzard a gente faz uma exceção, né? Mas o pessoal tá aprendendo a fazer CG, né, assim, aprendendo. Não, estão contratando as empresas certas, na verdade. Exato. Muitas vezes é terceirizado. Com certeza. Pois é. Imperdível, basicamente, maravilhoso, arte perfeita, música emocionante. Acho que, imagino eu que seja da apresentação do jogo. Ninguém faz uma CG há poucos dias do lançamento do jogo pra divulgar, eu acho. O intermédio, né, também, assim, ó, isso é quando você passa da primeira fase pra segunda. Deve ser uma junção de alguns momentos de história do StarCraft 2. O vídeo é absolutamente sensacional. Vale o clique aí, vejam e digam pra gente o que vocês acham. Puxando nesse assunto, antes de entrar na nossa parte de especulações, quem tinha aqui, ó, acabou de sair do forno, chegou pra gente, agora eu vou interromper, chegou o preço oficial do StarCraft 2 no Brasil, o pacote completo. Vocês lembram que a gente falou na primeira participação que a gente fez do Nerd Drops de Games, que a gente falou que ia custar R$49,90 por 6 meses grátis de jogo. O pessoal confirmou o preço de R$105 pro pacote ilimitado, vendido apenas via download pela rede Battle.net. E anunciaram outros valores interessantes. Se você comprar a edição de 6 meses, né, se você se lembra, eram 6 meses o tempo de jogo que você tinha quando você compra a edição de R$49, você pode fazer um upgrade para uma versão ilimitada por R$69. E se você quiser continuar assinando o serviço, se você comprar a edição limitada por 6 meses, você pode fazer o upgrade para a edição ilimitada por R$69. E se você quiser assinar por mais 30 dias, você paga apenas R$10. É opção para todos os bolsos, né? Go, go, go. E agora vamos para a parte de especulações aqui do Nerdrops Games. Então, pessoal, semana passada nós especulamos sobre a Nintendo 3DS, seu portátil maravilha. E hoje vamos falar da Microsoft nos tempos atuais. O que veio depois da E3, da apresentação do Kinect. O que esperar? Vale a pena pra gente? Não vale a pena pra gente? O que vale a pena ter? O novo aparelho? Os novos serviços? O novo acessório? E tudo mais. Você já sabe que você pode mandar as dicas deixando elas nos comentários. Você pode mandar para o Twitter, @vivaco ou @miopia. Pois é. Primeiro de tudo, acho que vale a pena uma notícia quentinha também. A Microsoft anunciou o preço oficial do Kinect, né? Então a gente já sabe quanto custa as maravilhas da tecnologia. Pois $150. E aí, Vivaco, o que você acha desse preço? Eu vi uma tabela, porque hoje em dia, infelizmente, tudo é comparativo, né? Eu vi uma tabela que comparava quanto você vai precisar para ter um Play 3 com o Move habilitado, ele pronto para você jogar, e quanto você vai precisar. Pro Xbox 360, você vai precisar de $350, e pro PlayStation 3, você vai precisar de $600. Então, na batalha dos preços, a Microsoft está ganhando. Mesmo com o acessório dela, custando mais caro. Custando mais caro. E isso eu tô falando, o Xbox novo, com 250 de HD, duas entradas USB a mais, e Kinect Ready, e entre muitas aspas, sem as três luzes da morte, o Three Headlights. Por enquanto, né? Por enquanto. Então, assim, aspecto, é um aparelho novo, mais completo, mais equipado, com mais USBs, com mais... E pronto, né? E pronto pra jogar. Pra você aproveitar. Exato. Pois é, o Kinect, eu tive a sensação na E3 de que o Kinect não é para jogadores hardcore, não... Faltam botões, falta feedback. Uhum. O que você acha? Os jogos anunciados eram todos casuais. Todos casuais. Versão casual de Forza, né? Quais foram as suas impressões? Eu concordo com o que o Felipe Bonifácio falou, que ele falou que a ideia do Kinect é muito legal. É aquele conceito, sabe? Eu vou comparar com a série Heroes. Se você escuta o Nerdrop, você entende um pouco de TV. Heroes tem o melhor conceito de todos os tempos. As pessoas vão acordar sabendo que são super-heróis. Como você desenvolve isso, fica a cargo das pessoas que têm o poder de decisão nessa área, né? E fica a cargo de cagar a história, né? Diga-se de passagem. Pois é. A ideia do Kinect é legal, mas ele falou aqui que eu acredito que o Kinect vai funcionar mais como um auxílio para acessar alguns comandos do que para controle de jogo. É o que a gente já imaginava, né? Você se contentar com pagar $150 para você chacoalhar sua mão no canto e abrir o menu. Tem o head tracking também, né? É. Que é você mexer a cabeça e a câmera mexer, basicamente. Isso para os jogos hardcore, né? Agora, e os jogos casuais? Nesse aspecto, eu acho que a Microsoft está bem. Eu acho que deve ser muito fascinante. Aquela mesma sensação que a gente teve quando o Wii chegou no mercado, eu acho que é uma sensação parecida. Meu Deus, não tem controle. Eu estou me mexendo e o videogame está funcionando. É. Também fica a lição do Wii. Não é pra tudo que funciona. Botões fazem falta. Não tenho dúvida disso, assim. Não dá pra fazer qualquer tipo de jogo sem botões, sem feedback tátil, entendeu? Vamos pensar, é uma coisa que nem Rumble vai ter. Rumble, que é uma coisa que a gente está acostumado há muitos anos, né? Passou num buraco, o controle treme. Eu acho que as pessoas talvez se adaptem bem a isso são pessoas que jogam em PC jogos casuais. Jogam em Flash, que não joga muita coisa hardcore, porque o PC não tem o feedback, né? Nunca teve. A não ser que você jogue em volante. Aí então, sim. Feedback melhor, né? Pois é. Então, esse negócio do Kinect, pelo que eu vi, ele tem a mesma coisa do iToy. Ele tem uma resposta rápida a um padrão parado, mas... ele não tem resposta à profundidade. Então, se você acha que você vai ficar clicando na tela, por enquanto isso não tá disponível. Não sei se vocês viram, mas o cara tem que ficar segurando o botão numa área pra abrir. Então vai aparecer uma área pra você botar a mão, você deixa um sensor, vai entender que a sua mão tá parada ali e você quer acessar aquela função. Pois é, né? Isso aí pra jogo de ação ou pra qualquer outra coisa é complicado, né? Coisa que... pra comandos mais rápidos. Pois é, eu vou dar um exemplo pra quem tá ouvindo aí. O Kinect seria como se o mouse fosse a sua mão e para abrir um programa na sua área de trabalho, você tivesse que deixar o ponteiro do mouse em cima por 5 segundos e ele abriria sozinho. Ele não tem o clique, se você apontar com mais força, ele não abre. A ainda. Se você ele não tem um clique. A gente não sabe ainda se ele pegaria, por exemplo, uma chacoalhada da mão. Que seria, eu acho, uma forma mais rápida. Mas o Dragão Dourado lá do Omega Cast, ele falou que testou. Teve o Festival do Japão lá em São Paulo, né? E ele falou que não é muito preciso se você tá jogando com alguém que tem uma estatura diferente de você. E é estranho, ele não sabe se foi culpa do jogo ou se foi culpa do Kinetic. O problema é que, assim, o Wii funcionou bem da primeira vez que você tirou ele da caixa em qualquer demonstração. É. Então isso, o Kinetic... Isso é verdade. Eu tenho ouvido as pessoas falarem uma ou outra coisa, mas é porque o sistema é novo. Se as pessoas estão esperando... É uma tecnologia incrível. Acho que ainda tem muito pra evoluir em termos de interface, em termos de utilização humana, né? Que a gente vai ver uma evolução aí com o tempo mesmo, porque a Microsoft com certeza vai dar muito suporte. Na verdade, ela tá encarando como um console novo, né? É o que vai dar a vida nova pro 360, porque ele não vai ter a expansão do Blu-ray. Ele tá expandindo o espaço, mas não tá expandindo a mídia. E eles devem entregar um kit muito funcional. A Microsoft não deve brincar em serviço agora, porque essa é a aposta dela. Ela não tem mais o que apostar, porque os jogos já vendem. Ela não precisa fazer o jogo vender mais. É isso aí. Ela precisa fazer o console chegar na mão de quem ainda não tem. Em relação aos jogos de verdade da Microsoft, Vivaco, eu senti uma certa pobreza da Microsoft, assim, em termos de novidades. Até assusta um pouco, porque parece uma mudança de foco meio brutal, assim. A sensação que você tem, que a gente teve com a conferência da Microsoft, foi uma mudança de foco. É a Microsoft perseguindo o que a Nintendo perseguiu por muito tempo, né? O que aconteceu com o Kinect, que eu acho, é que as pessoas, os produtores, os game designers, os criadores e tudo mais, eles receberam as informações e algumas coisas, mas o kit não chegou tão cedo pra eles, alguma coisa assim. Porque todo mundo, você viu na apresentação do 3DS, todo mundo já tinha jogo pronto. É, jogo pronto ou demonstrações prontas, né? Porque ficou a sensação na conferência que as pessoas estavam atuando na frente do Kinect, não simplesmente e realmente jogando, né? É, o pessoal do soundtest falou que às vezes é melhor ter alguém atuando do que alguém jogando, pelo fato que o Miyamoto tentou jogar o Zelda na conferência e passou vergonha. O maior fail da história, né? Pois é. Eu acho isso bacana pelo fato que tá aí, a Microsoft vai impor, porque a Microsoft não é besta. A Microsoft impôs as produtoras de PC que não faziam jogos pra videogame a usar o controle dela. Hoje, Call of Duty sai a versão de 360 pra PC. Compatível, né? Pois é. Por quê? Pela base instalada do Xbox 360, até o preço do jogo subiu na versão de PC. Agora, Vivaco, uma coisa totalmente no campo da especulação. Eu queria que o Kinect fosse compatível com o PC. Pois é, mas isso vazou nos specs numa demonstração da Microsoft, que chegou uns kits pra uma empresa, e parece que uma empresa brasileira vazou que a próxima atualização do Windows 7 vai vir com drivers do Kinetic. Olha, que beleza. Isso não pra jogar mesmo, mas pra mexer. Ele é controle de voz, então assim... Ele suporta controle de voz, né? Ele suporta. Seria uma evolução de interface muito, muito positiva pro PC, que eu acho que o PC tá meio estagnado em termos de interface, né? Eu acho que assim, no meu PC de casa, eu, meu teclado, meu monitor, eu não acho que um Kinect ficaria bem aqui na frente. Mas numa TV, para eu usar as funções completas de um PC numa TV, seria perfeito. Sem dúvida. Vamos esperar aí, vamos torcer por um suporte, né? Não custa nada pra Microsoft. Se bem que ela tá com uma mania meio chata de tentar separar o Xbox e o PC, né? Saiu até uma notícia essa semana, porque a Microsoft cancelou o desenvolvimento de jogatina entre jogadores de PC e jogadores de Xbox simultaneamente, porque disseram que os jogadores de Xbox tomavam uma surra. Provavelmente por causa do controle, né? O cara pode ter um mouse com maior resolução, um monitor melhor. Pode ter simplesmente um computador mais rápido, né? Que pois é. Frame rate nunca é demais. Também lembrando que a Microsoft revelou um novo Xbox na feira, que é o Xbox Slim. Ele é mais fino. Ele já vem com HD de 250 GB. Pelo que já vi em vídeos, ele desativa se ele tiver com superaquecimento. Ele não vai deixar o console continuar funcionando. O Three Headlights pode acontecer por vários motivos, como, por exemplo, superaquecimento. O videogame não percebe que tá em superaquecimento e continua funcionando. Ele não avisa, ele não faz nada. Ele vai continuar funcionando. Não é que nem o seu carro, quando acaba a água, começa a ferver, uma luz vermelha acende. Ele não faz nada, ele vai funcionando. Então, porque às vezes... pifar, né? Às vezes é só, bicho, tá quente, desliga. Se alguma coisa te avisasse, muitos Xbox estariam sendo poupados. Aí, esse videogame videogame vai estar no mesmo preço. A única coisa que eu achei estranha é que ele não parece combinar com o controle, que o controle é todo arredondado e esse videogame tem umas linhas mais retas. Mas ele tem duas USBs a mais, acabou o problema de hub do Rock Band da vida. E ele é Kinect Ready. Então, assim, o Kinect, ele tem uma fonte de alimentação. Esse não, ele vai se alimentar do próprio Xbox. Então, se você usar nesse Xbox, você só liga a energia do Kinect no próprio Xbox. Se você usar o outro, você vai ter que usar uma fonte de energia externa, não é isso? É isso. Vale lembrar, Vivaco, que esse Xbox Slim, ele não tem mais os 3 anos de garantia que o outro Xbox tinha, por conta dos 3 headlights. Então, significa que realmente a Microsoft confia no produto. Pois é, finalmente, né? Finalmente. Então, eu acho que a Microsoft, ela já tá estável, ela não quis brigar por nada de novo, porque ela sabe que o pessoal vai... Literalmente, né? É. Ela quer brigar pelo mercado do Wii. Pois é, ela quer brigar pelo mercado do Wii, assim como a Sony, que a gente vai falar semana que vem. É, a questão é que eu acho que hoje é difícil justificar a compra de um Xbox, se você não for um pirateiro, é claro. É difícil você justificar a escolha de um Xbox em relação a de um PlayStation 3, entendeu? Em termos de jogos, porque os exclusivos mais interessantes mesmo estão na Sony. Hoje em dia, estão na Sony. Pois é, mas a gente tem também um detalhezinho que o pessoal saiu um press release da Microsoft do Brasil durante a conferência anunciando que a Live chega ao Brasil. Pois é, Vivaco, isso é muito legal, principalmente o fato da Microsoft ter tido cuidado de anunciar uma coisa para nós brasileiros durante a E3. Significa realmente que o nosso mercado está crescendo, né? Então, falar em crescimento de mercado, apoiem aí a campanha Jogo Justo. Pois é, usem a hashtag Jogo Justo, já estamos no Trending Topics nesse momento, a gente quer continuar lá, por favor. Toda vez que você vê alguém com o Jogo Justo, dá um retweet, mesmo que você já tenha inscrito, porque ajuda. Aqui eu tô dando um retweet no Rodrigo Salsa do Soundtest, e é isso mesmo. Tem que ser assim, a gente tem que pagar menos pelos jogos. Pois é, então aí falando no crescimento do mercado, é um bom sinal de que a Microsoft olha pra nós com outros olhos, até o sinal de respeito por parte dela de ter anunciado algo de tamanha importância durante a conferência da Microsoft, né? Realmente você tem a sensação de que é uma empresa globalizada e antenada no que acontece. Agora, precisam sair um pouco mais de detalhes, né? E se vai ser possível fazer uma migração das contas da Xbox Live americana para uma conta brasileira, mas não deixa de ser uma boa notícia, né? Ah, eu vou fazer a especulação final. Não vai ser possível. Eu já aviso logo. Gente, vai ter que criar uma conta nova. Se eu tiver errado, eu torço muito pra estar errado. Mas é só você seguir a linha de raciocínio. Os jogos são taxados. Vão ter jogos que vão ser taxados. Vão ter empresas que vão baixar preço de jogos para que eles possam ser taxados de maneira mais barata e ficar mais acessível. Mas pensa, eu, por exemplo, no meu Xbox deu 3 headlights, eu tenho mais de $400 de conteúdo. O pessoal não vai deixar eu fazer essa migração sem eu pagar taxa por esse produto. Porque eu comprei um produto no exterior. Isso é um fato. É verdade. Não adianta, gente. E vai ter menos conteúdo. Talvez tenha uma regionalização da preferência para conectar com a galera do Brasil, mas vai poder conectar de meio mundial. E conteúdos assim mais esporádicos, tipo roupa do Street Fighter, mapa do Halo, essas coisas todas, deve estar à venda. Agora, jogos completos ainda é complicado. Não só a taxação, Vivaco, mas, por exemplo, uma coisa que impede a Apple de lançar os jogos de iPhone na App Store nacional é o fato de que os jogos, eles precisam receber classificações indicativas aqui no Brasil. Exato. Que é uma classificação indicativa diferente da classificação indicativa norte-americana. Pois é. Então, é complicado. O conteúdo que você já tinha, muito provavelmente na transição ele vai se perder. A esperança utópica é que isso gere novos empregos para uma galera trabalhar nessa área de classificação, que isso gere novas coisas, mas não vai baixar porque a Receita não vai abrir mão do dinheiro que não tem. Não importa qual governo que entra, o pessoal não tem dinheiro. A gente tem que torcer para eles baixarem porque a gente está pedindo e disposto a pagar. Mas na teoria, ninguém tem motivo nenhum para baixar. Porque pensa comigo, você tá pagando R$15 no energético na boate. Todo dia que você vai na boate, você paga R$15. Não é sempre. Por que o cara da boate vai abaixar o energético pra 8? É a mesma logística. Essa questão do jogo justo, a gente tem que torcer pela solidariedade. Porque eles não vão baixar o preço de coisas que estão pagando imposto. Mas, Vivaco, mas aí é que tá. A gente tem que pensar que se os preços dos jogos baixarem, o consumo aumenta. Então essa foi a nossa parte de especulações e o bloco de games aqui do Nerd Drops. Vocês pediram, eu perguntei no Twitter qual ia ser a trilha sonora de fundo. Vocês estão ouvindo um mix dos Castlevanias de Super Nintendo. Uau, boas músicas, hein? Pois boas é, músicas. Fantástico. Um abraço pixelado do Vivaco. E um abraço do Johnny. Interrompendo o que deveria ser o fim de mais um programa, chega aqui Vivacqua no Drops da Comic Con do Nerd Drops. Que impressionante. A Capcom não para de surpreender. Ela e a Namco confirmaram dois jogos, Tekken vs Street Fighter e Street Fighter vs Tekken. Cada empresa vai cuidar de um. E também confirmou Street Fighter 3 Third Impact Online Mode, para você poder jogar online e dar parry nos seus inimigos. Ela também anunciou mais roupas para o Super Street Fighter 4. Diga adeus ao seu dinheirinho. Um abraço para cá. Este é o Drops Emergencial do Nerd Drops. Sobe a música do Castlevania. Miscelânea. Pai do Axé Music, né, se converteu em heavy metal. Aos 47 anos, cantor de fricote, entre outras músicas aí que todo mundo finge que não gosta, mas todo mundo sabe cantar quando toca. Pera aí, Vivaco, dá uma palhinha do Nega do Cabelo Duro. Nega do Cabelo Duro, qual é o pente que te penteia? A Nega do Cabelo Duro. Você abusa de mim porque eu lembro dessas coisas, né? Cara, não, eu cantava essa música quando era criança, cara. Nossa, eu me nego essa lembrança. A batida pesada veio à cabeça do cantor enquanto corria na praia. Não, agora faz sentido, né? A batida pesada veio à cabeça. Daí a notícia, né? Um acidente, né? Causou um atropelamento. É, lá em Salvador, né? Pra ficar à altura da inspiração, bolou logo a letra sobre um suicida que não consegue se matar. A composição do nome Omega Show, que o cantor fala no dia 18 de setembro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. A definição de suicida. O nome do show? Maldição. O nome do show é esse? Ah, onde ele vai tocar. E ó, saca só. O palco do show é um cemitério e ele mesmo disse que promete fazer o maior show de rock já vi no Brasil. Olha só. É isso aí, agora dá pra ver. É. Bom, cara, eu baixo CD, hein? Pouco não, mas eu baixo CD no Luiz Carlos, heavy metal, hein, cara? Cara, eu só tenho uma coisa a dizer. É heavy metal. Sabe como vai chamar o show dele, a turnê? Não. Maldição. Concordo. Tudo a ver, né? Relação. Olha, tá. Ó, cara, o cara virou tão heavy metal que tá usando até o Star. Então, e agora uma notícia que acabou de chegar. Drive de disquete ganha 4 pernas para evitar derrames de líquidos. Meu Deus do céu. É isso aí. Ah, derrames de líquidos. É. Okay, achei que tivesse um AVC, o drive ia criar perna e sair correndo. Né? Pois é, e o pior, é um drive de disquete, um disquete antigo. Gente, pra vocês que não sabem, o drive de disquete, o disquete era o que era usado pra copiar todos os arquivos de uma empresa em filmes da década de 80, todos os dados militares. Tudo cabia num disquete, galera. Eles... 3 megas. Não, 3 megas. Não? Tá sendo 3 megas não, 512 KB ou 1 mega, se ele fosse dupla capacidade. Você tinha que botar uma fita de durex pra tampar, pra proteger contra a gravação. E o pior de tudo, cara, tem um vídeo. Cara, eu mereço, né? Isso virou notícia, notícia nova. Tá no Engadget, site de notícia nerd, geek de tecnologia. Meu Deus, por que que passou agora? Eu acho que tem um viajante do tempo editando post em blog de tecnologia. Só pode. Mas, e aí, qual peça? Vocês teriam um drive de disquete com pernas? Eu falo sério, é o mais próximo de um Transformer que eu vou ter tão cedo. Ele parece um cachorrinho, né? Agora, sério, o que o cara faz com um drive desse hoje? Põe perna, né, cara? É uma... você consegue fazer. É a única coisa que sobra, né? Ele patenteou as pernas, né? Faltava o propósito do negócio. Então... É, exato. Cara, eu não duvido nada que esse negócio é USB. Meu Deus do céu. Olha, gente, vocês talvez não entendam, mas disquete era uma coisa essencial. Quando você ia montar um computador, até um tempo atrás, o cara falava drive de disquete, lógico, né? Antes do cara falar monitor, tem que ter drive de disquete. Antes, só se instalava um Windows com drive de disquete, meus amigos. Nossa Senhora. Isso é sério. Isso é da época que o monitor... era de tubo, tá, gente? Sem querer assustar vocês, mas era dessa época. Hoje a gente só consegue guardar a meia música do Ramones em 1.14 mega, né? Nossa, cara. Só a capa do álbum. Não, depende. A do Ramones às vezes tem 1 mega, né? Ramones é punk rock, fast, step, atomic, fly, strike. Um beijo, John Ramone. Seu coração. Aí ele tá morto, né? É. Não, seja zumbi, não. Bom, e nessa Comic Con de 2010, né, o ator e diretor Sylvester Stallone foi perguntado, né, a respeito do porquê rodar no Brasil, e ele respondeu a um suposto tom de piada. Pô, lá você pode atirar nas pessoas, explodir coisas, e eles dizem obrigado. E aqui tá um macaco pra você levar pra casa. E, bom, a galera não gostou, obviamente, né, aqui no Brasil. Pô, e ficou chato, né, pro Stallone em termos de relações públicas aí, né? Ficou chato pra quem, velho? Ficou chato... Não, o Stallone... Ficou chorando no monte de dinheiro dele. Porque o Brasil não gosta. Eu vou ver o filme vai ser divertido, não importa o que ele diga, cara. Presta atenção, gente, presta atenção. Ninguém parou de assistir os Simpsons depois que eles vieram no Brasil e foram assaltados por macacos que faziam arrastão. Porque, afinal de contas, aqueles macacos são perigosos, né? Pois é, todo mundo acha um barato. Agora, mano, com o Stallone... O nego fica bravo com o Stallone, quer que o Stallone se redima na frente, em público, não sei o quê. Fio, quando os caras aumentam o seu imposto, você não briga. Exatamente. E outra, Stallone, a galera só tem coragem de xingar no Twitter, né? Quero ver xingar na frente do cara. É lógico. Quero ver o cara que mandou o Stallone tomar no c... Você não vai pedir um autógrafo pro Stallone se encontrar o cara na rua, sabe? Mas de qualquer jeito, né? Ele acabou pedindo desculpas aí. Por volta das 6 horas da tarde, né? Assessoria de imprensa, FM Pro Cultura, que cuida da divulgação dos mercenários no Brasil, enviou um e-mail com os pedidos de desculpas assinados pelo próprio Sly, né? A assessoria chamou de mal entendido a gafe cometida pelo ator. O conteúdo da mensagem foi o seguinte: eu me desculpo sinceramente com o povo brasileiro e com a equipe de filmagem. Todas as minhas experiências do Brasil foram fantásticas e eu disse a meus amigos pra filmarem lá. É claro, né? Avatarmos no Brasil. Ontem eu estava tentando fazer uma graça e ela não saiu à altura. Não tenho nada mais do que respeito pelo grande país que é o Brasil. De novo, me desculpo, amor. Silvestre Stallone, rapaz, não, cara, amor. Cara, ele escreveu tudo isso no Twitter? Não, assessoria de imprensa divulgou isso. Os brasileiros aceitaram o pedido de desculpa. Foi a maior festa na floresta. O que eu acho estranho é o seguinte: o cara vai, ele dá uma gafe numa piada durante um dia e, porra, o pessoal do Cacete Planeta faz isso toda semana, velho, e ninguém fala nada, cara. Artista diz, cara, o comediante stand-up faz isso todo dia e todo mundo acha barato. Político faz isso todo dia e todo mundo acha barato. O colo adesivo do parente mais bandido tá se elegendo no para-choque do carro e me vem com essa história, ó, você retweetou, cala a boca, Sylvester Stallone, lê a frase de novo e veja o contexto, porque se você estivesse participando de uma filmagem dele como assistente de produção e visse ele explodindo um bando de barco e todo mundo batendo palma, que foi o que aconteceu, você viu que ele é aterração. É, mó embaçado isso aí, esses caras é tudo fanfarrão, tipo comprar um macaco, caralho, o cara ganhou um. É, velho, e outro, eu garanto que quando passou lá a sapatada do que o repórter tentou dar no Bush, todo mundo aqui riu, velho, entendeu? E é uma situação... É lógico. E é uma situação inversa, velho. Então, quer dizer, não é só o cara chegou e agrediu o Brasil, não, cara. Eu garanto que muitas vezes, muito brasileiro aqui fala por muito menos dos Estados Unidos e qualquer outro país, velho. Ó, por exemplo, a rivalidade entre a Argentina, as barbaridades que saem por aí, entendeu? E o pessoal fica, sabe, combalido aí com uma declaração dessa, velho. Pelo amor de Deus, né, cara? É bem pouco que você tem que se preocupar, né, cara? Você quer ver como é que tem um preconceito? Para, você tá ouvindo agora o Nerdrops. Para, pensa nos americanos e você vai formar uma opinião. E depois pensa por que, que você não gosta deles. Por que, que você acha isso? Por que, que você acha aquilo? É estranho, a gente diz que não gosta, mas não tem como defender nosso argumento, né? É, o famoso não gosto de Justin Bieber, não gosto de Crepúsculo, né, cara? Sobe o Justin Bieber. Sobe a música. Sobe a música do Justin. Momento Sofá. E no Momento Sofá dessa semana, nós temos uma indicação aqui do nosso querido amigo Rubens Cavaleiro, do Sub Controller, que é um TwitchBeak, galera. Não é um Lego Test, não é um Flashbot, são as fotos da Adrienne Curry. Vale muito a pena, dá pra ver que ela é o mais próximo possível de uma nerd, né? Curte bastante o pop culture da vida. E, além disso, quem quiser dar uma olhada, é muito bacana as fotos dela, são muito bem produzidas, além, né, da beleza da mulher. E a gente também tem outra indicação aqui, que é a indicação do Vivaco, que é o Tumblr mais, digamos... Fantástico, útil. O mais útil de todos os Tumblrs até agora, que é um Tumblr feito só pro Legend D. Não se esquecendo, galera, meninas que ouvem o Nerd Drops, se é que alguém, alguma menina ouve o Nerd Drops... Escreve, manda e-mail, gente, por favor. Manda Twitter. Só pra lembrar que dia 28 de julho, uma quarta-feira, é o Lingerie Day. E junto com isso aqui, nesse Tumblr, tem várias fotos aí de outros Lingerie Days passados. E vale muito a pena dar uma conferida, hein? Então, pessoal, Lingerie Day é o dia que as mulheres no Twitter tiram foto delas mesmas de lingerie, tweetam com a hashtag Lingerie Day. Inclusive, esse site vai aparecer. Então, se alguma de vocês for fazer isso, saibam que as pessoas vão ver. Então, fica aí. Se der, a gente bota um lembrete. E Deus abençoe o Lingerie Day. 28, o Twitter vai balear, né? É isso aí, dia 28, dia da Lingerie. Se você tiver com sorte, ela adota o Day no dia seguinte, né? Que isso, eu sou um compromissado, não sei nem o que eu tô falando. Boa noite, pessoal. Um abraço pra vocês, tchau. E essa foi a 54ª edição do Nerd Drops. Quero agradecer a participação aí do Carlos Vivaco, nosso colaborador e responsável pela área de games do Nerd Drops. Olá, obrigado, gente. Valeu, uma honra, como sempre. E o Rubens Cavaleiro, do sobrecontrolos.com. Opa, valeu, pessoal, após aí sofrer muito aqui, mas estamos aí, estejam sob controle. Eu ia falar pra você falar da promoção do StarCraft, mas provavelmente quando quer sair, a promoção já acabou. E pra honrar, ó, quem vai falar isso sou eu agora, hein? E pra honrar a nossa sacrosanta tradição, Rubens, aproveitei que você é o convidado dessa vez, escolhe a sua música, meu querido. Ai, qualquer música? Eu acho, cara, que tocou tanta música aqui, né, cara, hoje. É nos bastidores, tudo, né, cara? E eu vou passar uma música aí que ficou essa semana inteira, eu fiquei escutando ela aí. Que é da trilha sonora aí do Kick-Ass, a música do Prodigy, não sei, acho que errei com certeza. Prodigy. Cara, essa daí, cara, pode tocar que é bate na lata mesmo. Bom, e e-mails e reclamações e comentários e fotos, sugestões. Estamos aceitando envios de macacos também. Envios de macacos, gratuitos, nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com.br. E um beijo na bunda. Até segunda. Um abraço pincelado pra vocês. Porra, esqueci que essa era a minha frase. já Transformers 3, gostaria que fosse o último filme. Afinal, uma trilogia é bem mais estilosa que uma quadriologia. Já Transformers 3, gostaria que fosse o último filme. Uma trilogia é bem mais estilosa que uma quadriologia. Ou que seja. Tá difícil, hein? Pois é. Já Transformers... Agora eu vou mudar o tom. Já Transformers 3, gostaria que fosse o último filme. Afinal, uma trilogia é bem mais estilosa que uma quadrilogia. Gente, vocês podem não ter ouvido, mas eu tentei 4 vezes falar quadrilogia e eu falava quadriologia, tá? Parecia mais um estudo do que 4 filmes.